Bem-vindo, pessoal, Neo Player Podcast, episódio número 10. Estamos aqui, todo mundo bem, pessoal? Vocês estão aí de Session, Guilt, Cisne? Chamada, responda a chamada, galera. Cisne, diga presente. Tá aí, tamo aí, na luta. De Session, você tá aí? Com certeza. E Guilt, você tá aí? Eu estou aqui. Vocês perceberam que ninguém comentou que a gente falou que você não ia estar no podcast e você esteve no podcast? E ninguém comentou, ninguém percebeu. Não, se ler o texto não, que eu coloquei lá, tem no texto. No texto dele. Ah, é? Não, ele você explicou, não leu, não? Ele explicou e ele só não apareceu na apresentação. Ah, é? Eu não vi. Desculpa, não eu não leio. É que eu só apresento, eu não leio essa porra. Ah, mesmo. Tá. Se você lesse o texto que vai junto, você saberia. Mas você tinha que comentar que o mais incrível é que chegamos ao número 10. Não dá pra acreditar nisso? 10. É verdade, hein? É, caramba. Quem diria? Quando foi o que lançamos o primeiro episódio? Que a gente lançou? Não, que foi gravado, não vou nem falar. Mas... É, porque foi gravado em 2014, tá. O primeiro, né? 2014, né? Mas ele saiu, vamos ver aqui. O primeiro episódio saiu dia 11 de 3 de 2015. E ele foi gravado no dia 10 de 8 de 2014. Bom, galera, chega dessa introdução, chega desse papo furado, vamos começar esse podcast, né? Antes da gente começar aquele papo de sempre, a gente tava jogando, né, e tal, todo mundo tava jogando. Vocês jogaram alguma coisa essa semana, né? Eu joguei, sim, né? Ah, sim. Então, mas antes disso, acho que valia a pena a gente falar um pouquinho da notícia da semana, né? Da notícia triste da semana, da morte do Iwata, né, do Satoru Iwata, que foi presidente da Nintendo. Quantos anos? 13 anos. O cara pegou muita coisa boa, né, e pegou muita merda também, né? Ele, quer dizer, aquele que começou na época do GameCube? Sim, já tava no meio do GameCube. Não pegou o 64, ainda bem. Quando era o 64, ainda era o velho lá, o Yamauchi. Era o Hiroshi Yamauchi. Mas, porra, o Iwata morreu, né, de câncer. Ele já tava mal há tempos, né? Tava, ele já... Mas o pessoal achava que não era um negócio tão grave, assim, porque via sempre ele, né, no tudo que era lugar. Pois é, no Direct, ele tava sempre lá de boa, fazendo cansado, então... olhando pra porra da banana... É, falando Please Understand. Please Understand. É, então, mas... Ah, foi até uma surpresa, assim, né, a notícia. Pra mim foi uma surpresa e eu juro pra vocês, eu fiquei genuinamente triste. Eu também, eu fiquei meio mal. Eu fiquei chateado, porque, cara, era um sujeito que... Ah, beleza, vocês podem não gostar da Nintendo, eu gosto muito. Cara. Eu também, sou super fã. E eu sempre assistia o Nintendo Direct com a participação dele. Eu lia com muita frequência os Iwata Asks, que era uma série de entrevistas que o próprio Iwata fazia com os desenvolvedores da Nintendo e que trabalhavam com jogos pra plataforma Nintendo. Cara, era uma pena porque, se eu pensar bem, o cara tipo, é o oposto do que a gente imagina que vai ser um japonês, né, daqueles linha dura e tal, e porra, presidente de uma mega empresa do tamanho da Nintendo. E o cara não, o cara era de boa, fazia piada, era programador, né, começou como programador na HAL Laboratories, né, a empresa que criou o Kirby, né, começou a sair um monte de fatos sobre ele, né, história de que ele salvou F-Bound, né, reprogramou o jogo todo em 3 meses, sei lá, um prazo ridículo, de que ele compactou o segundo mundo de Pokémon no cartucho, tipo, várias histórias que o cara não era só um burocrata, né, não era só um gravatado chato. Que caiu de paraquedas ali, né, na presidência. É, exatamente, não, o cara cresceu fazendo isso, gostava e o cara tinha coração gamer, né, como ele mesmo disse uma vez. E é, pra mim, uma grande perda, assim, acho, é chato pra indústria, então é uma, acho que é uma figura importante. A Nintendo, você tem um monte de coisa pra reclamar da Nintendo, sobre como a Nintendo trata a internet e tal, mas eles descobriram uma maneira muito interessante de se comunicar, né, com o Iwata. Essa coisa de usar o Nintendo Direct, de falar direto com o consumidor. E, não sei, isso provavelmente não é a ideia dele, é a ideia de algum cara do marketing e tal, mas ele entrou na onda, sabe, participou muito ativo, sabe, eu achei bacana. Não é todo dia que você vê alguém assim, muito, mas muitíssimo menos no Japão, sabe. Então era um cara diferente. Era um cara que escreveu o seu nome com letra maiúscula na história dos games e que infelizmente foi embora. É, vai fazer falta isso. Vai fazer falta, cara. E novo ele ainda foi, né? 55 anos. Ele é, tinha. 50 e poucos anos, pô. Garoto ainda. Eu vou sempre lembrar dele olhando pra aquela banana. É, virou épica. aquele gif maravilhoso ele olhando pra banana. É uma pena, vai fazer falta. Beleza, né? Vida que segue. Pois é. Bom, o que vocês estavam jogando, galera? Cisne, manda aí. O que vocês estavam jogando? Pois é, eu zerei com de amigos aí do podcast, Sério Sam, o jogo, o primeiro, aquele HD First Encounter. E assim, não conhecia nada do jogo, peguei mesmo pra gente jogar multiplayer e tal. Gostei do jogo, ele é bem louco. Muito louco, assim, né? Ele é bem loucão mesmo, uma coisa de louco. Tem horas que eu tô acostumado que ele é FPS, sabe de onde que vem inimigo e tal. Isso aí não tem segurança nenhuma, não tem canto seguro e tal. É coisa de louco mesmo. É morrer igual lixo e vambora. O jogo é super veloz, fala aí. Super veloz, inimigos bem loucos e adrenalina até o final. Gostei do jogo, vou ver se eu pego o 2 e o 3. Quando começa a tocar aquelas musiquinhas épicas lá, fala, a adrenalina vai ao máximo. Você sabe que e o bicho vai pegar, né? E jogar sozinho, não me imagino jogando aquele jogo sozinho, não. Acho que o multiplayer ele funciona bem, como um jogo cooperativo. Agora, não, ele é legal. Single player também ele é legal também, mas em multiplayer o negócio vai lá às alturas, assim, fica bom demais, assim. Vai zoando, vai fazendo as estratégias, né? Lá, que nem um subir em cima do outro pra tentar. Vai montando esquema. Quer dizer, é formação de combate, é tudo padrão. Pena que a gente não gravou o vídeo, senão vocês vão ver o que é trabalho em equipe. Cada um por si, Deus por todos. Esse jogo é co-op? Tem, ele tem co-op até 16 pessoas, você consegue jogar. 16 pessoas em co-op. No Story Mod, não sabia, não. Sério, Sans, esse aqui é tipo um dos principais carro-chefe assim, dele. É o co-op assim, no multiplayer. Acho que é o grande diferencial dele pros outros. E tá tendo atualização recente, viu? O jogo é demais. Eu gosto pra parece caramba. Que a comunidade é bem ativa mesmo desse game aí. O game é antigo pra caramba, né? Não vejo a hora de sair um Sério Sans 4, mas já tá mais que na hora já. Foi isso aí. Joguei isso aí, zerei com ele e tal. Basicamente foi só que eu joguei. Dissection, você jogou o quê? Eu joguei essa quinzena, né? Eu joguei Gas Guns Extreme, que é quase que o Mario Kart, só que com a skin de Mad Max. Meu Deus! Porque ele é um jogo de corrida, né? Que é a pegada de Mario Kart, assim, que você vai correndo e vai pegando power-up, tentando destruir seus inimigos e tal, né? Só que não é com skin bonitinho do Mario, né, tal. É com um skin quase Mad Max, né? Aqueles carros destruídos, aqueles lugares pós-apocalíptico, assim. É muito louco esse jogo. O negócio é adrenalina, assim. É bacana. Aí você pode equipar armas no seu carro, pra você sair destruindo os carros da frente, pode botar arma pra atirar pra trás. Você vai catando power-ups, assim, de granadas, bombas, tudo assim. Interessante que é Mario Kart, né? Twisted Metal deixou de ser referência mesmo. É, porque Twisted Metal você vai pra qualquer lugar, enquanto que Mario Kart você tem a linha de chegada. Sim, mas é um Twisted Metal de corrida, por exemplo. Pra mim é um Mario Kart com skin de Mad Max. Então, o jogo também tem uma trilha sonora que é boa pra caramba, assim. Você começa a jogar, assim, já nos menus. Eu joguei single play esse jogo. Acho que pro cooperativo deve ser bem mais emocionante. Não, mas no single play também é legal. Você começa a jogar o modo campanha lá, você começa com os carrinhos capenga, você vai ganhando dinheiro, comprando novos carros, equipando tal, assim. Aí vai liberando os carros que nem tem até o DeLorean lá do De Volta pro Futuro, assim, que você pode comprar uma hora lá. É muito louco. O bagulho é show demais, mano. Eu gostei pra caramba desse jogo. E em cooperativo, nossa, deve ficar animal. Se eu não me engano, dá pra jogar até com umas 10 ou 12 pessoas, assim. Deve ser muito louco. Tem que pegar ele a fundo, mas parece ser bom mesmo. O jogo é demais, né? O Cisney podia ter jogado, né? Comigo, né? A gente comprou pra isso, mas o cara, né? Até agora. A gente jogou Sério Sanji, né? Vamos embora, um de cada vez. Comprou, né? A vida não acaba agora. Três meses só jogou Sério Sanji. Basicamente foi. Não, eu joguei outras coisas, mas Sério Sanji foi o que eu fiz até o final mesmo. Guilty, o que você jogou essa semana? Eu comecei a jogar Ronin. Se alguém perguntar da história, você simplesmente está lá para se vingar da galera que lhe ferrou. História básica, padrão. Tem um sistema de furtividade, é meio ninja parada, porque ele sobe na parede, joga um gancho na parede. E o sistema de combate é interessante, porque você tem certas partes você acaba mais esquivando, procurando a oportunidade para atacar. Porque é meio que turno, entendeu? Eu vi o videoplay desse jogo na época que eu queria pegar. Tem umas linhas, né? Os lasers, aquilo ali para te esquivar daquilo. a não. mira do inimigo em você. Porque qualquer um acerto só você morre. Porque ficou uma coisa. Isso aí eu acho que deixou o troço meio feio no gráfico, sei lá. Na verdade, é isso que deixou ele mais interessante, entendeu? Pelo pouco que eu vi, eu ia pegar ele, mas eu desisti. Pulei. Mas cheguei a ver algumas com um vídeo player dele, sim. Ele tem meio que uma pegada de outro jogo que a Devolver chegou a fazer também, mas eu não tô lembrando o nome agora. Mas tem esse mesmo esquema de você usar o direcional pra direção que você quer ir durante o pulo, né? E ele é só single player nesse jogo, né? É só single. Eu não lembro um pouco o Mark of the Ninja? Em parte, mas não chega a tanto, não. Porque o Mark of the Ninja você já tem um total controle do personagem. Ali é. Você pula, tem que esperar ele chegar no ângulo. E a única. Claro, tem uns upgrades, mas a única chance que você tem, tipo, de sair de uma situação, às vezes, é você jogar o gancho em alguma parte pra sair da linha. Mas você gostou do jogo? O jogo é bom? Você recomenda pra galera? Eu recomendo. Tem a demo. Eu recomendo que a pessoa baixe a demo também pra ver se é o que ele quer, né? Se você baixa, gostar da demo, a demo dá a opção de você usar o save do jogo, né? Interessante, essas demos são bem úteis mesmo, pra quem quer conhecer o jogo. Então, um videoplay, uma screen, às vezes não diz muito, não. É mesmo, porque, tipo, meio que parou de ter demo, né? Antigamente tinha muito, hoje tinha muito. Muito pouco, na época do PC, né? Tinha aquele CD de demo, uma caralhada de demo, a galera pegava. Não, mas durante um tempo agora, na época do próprio PlayStation 3, assim, no começo, tava tendo bastante demo, assim, então o pessoal vivia, assim, muita gente só com demo, aí de repente começou também a sumir, assim, as demos, assim, do PlayStation 3 e tal. Mas começou a surgir também os vídeos, demos. Informação de dia sobre o jogo também não é difícil de achar, né? Mas é o tipo de jogo que. De Ronin. É o tipo de jogo que é melhor você ver a demo mesmo pra saber se é o que você quer, entendeu? Bom, galera, eu joguei essas últimas semanas um jogo que tá de graça no PlayStation Plus, que é o Rocket League, que é um jogo de futebol com carro. Ah, esse jogo tá todo mundo falando desse jogo. Eu vi, estão falando desse jogo. Olha, eu odeio carro, acho chato, e odeio futebol, acho muito chato. Puta que pariu, que jogo divertido. Vê, o jogo é caótico, cara. Você, a maior parte do tempo você tá só tentando correr pra bater na bola. E as pessoas estão te atrapalhando. É muita zoeira, é muita coisa ao mesmo tempo. Você tá tentando acertar a bola, mas aí vem outro cara e bate em você. Você sai do ângulo correto. Tentar um passe. Um simples passe. É impossível você passar, dar um passe na bola. Você vê um colega seu na posição pra fazer o gol, você não consegue passar. Você consegue chutar. Eu não sei explicar. O jogo é caótico, é divertidíssimo. É um jogo de futebol com carro. Não sei, acho que nem precisa de mais explicar. Mas aí no esquema, como que é? Aí tem, tipo, narradora, uma trilha sonora, como que funciona isso aí? Não, olha só, lembra do FIFA Soccer 95? Você tinha aquele jogo de futebol de salão, lembra? Que a bola não saía, lembra? Você chutava na parede e ela voltava? Não tinha lateral. Não tinha lateral, pois é. Sei. Nesse jogo também não tem lateral. Só tem os dois gols e é tudo fechado. E você tem uma grade, na verdade. Você pode subir pela grade. Quando você vê, você tá quase andando no teto. E você tem, tipo, três comandos. Quatro comandos. Acelerador, freio e ré, né? Então, um botão de pulo. Nossa, ideia. Nossa, mano. Você tem um botão de pulo, botão de turbo. Aí tem mais um, que é o botão de derrapado. No chão ele faz derrapado. E quando você tá pulando, ele faz. É por falta de outro termo, é você dar uma cabeçada. Você faz uma pirueta com o carro. É, mas lá. O objetivo mesmo é, tipo, quem marca mais gol ganha? Exatamente. Você tem dois times, quem faz mais gol ganha. Mas aí um não destrói o outro, assim, não. Não tem essas coisas de destruir, não, nada. Não, você até consegue destruir o outro sim, mas ele volta segundos depois. Ah, tá. E tu falou que pegou ele de graça na PSN? É, pra PSN Plus, pra PlayStation 4. Na Steam tá quase R$40. Na Steam é um dos jogos mais jogados. Nessa semana é o mais vendido e é um dos jogos também mais jogados, assim. É, sentiu a malandragem dos caras, né? Lançaram o PlayStation 4, tá todo mundo de graça, todo mundo fazer o barulho do caralho, falar que o jogo é bom, não sei o quê. Quem quer jogar o jogo e não tem PlayStation 4, vai comprar. Vai ter que comprar, né? Então, no Steam é o mais vendido dessa semana. E na boa, tá o quê? Uns 30 e poucos reais, né? R$37. Cara, eu acho que vale. O jogo é muito, muito legal. E o online dele é muito, muito engraçado, cara. É muito divertido. Porque, aliás, Dá pra jogar cooperativo ou só... Dá pra jogar cooperativo. Cara, dá pra jogar 8 pessoas. Dois times, e o grupo é de quantos? Você tem partidas de 2, 3 ou 4. Aliás, de 1, 2, 3 ou 4. Ah, bacana. É, deve ser interessante. Não, cara, é muito engraçado, cara. É muito melhor que FIFA. Chupa aqui. É, mas isso aí não é ouvido nada. Aí não precisa de muito também, né? FIFA Killer, sabe? FIFA não é nada perto de Rocket League. Bom, vambora pro tema de hoje, né? Chega. Nosso tema de hoje é De Volta a 1987. A gente está começando agora uma série de podcasts, e para fazer mais e tal, não seguidos, mas para fazer mais, temáticos sobre um ano da história do videogame. A gente vai começar com 1987, e teve vários lançamentos interessantes, vários jogos que a gente joga até hoje, começaram lá. Começaram ou tiveram um capítulo ali. Então a gente vai começar citando alguns dos jogos e falando nossas experiências com eles. Então, é lógico que a gente não vai falar de todos os jogos lançados em 1987, né? Possível, vai escolher uma meia dúzia de e vai falar sobre eles, o que a gente achou, se foi legal e tal. Vambora. Sim, puxa um aí. Bom, vou começar pela uma ordem que eu fiz aqui. Começar pelo Double Dragon. Double Dragon, porra, foi o pai dos beat'em up de arcade, cara. A gente teve aí antes dele praticamente teve só jogos relevantes. Eu acho que o Double Dragon foi quem botou mesmo esse gênero, esse tipo de jogo, né? Num patamar bem legal de se jogar e tal. Um estilo de jogo bater ou correr, né? O pessoal fala muito. Eu lembro a febre que era, se o pessoal ir pro fliperama assim, não, eu vou lá jogar um Double Dragon, assim, nossa. Era a febre, assim, todo mundo, não, vou lá tentar terminar o jogo, sei o que lá, foi uma febre, assim. Double Dragon 1 é aquele que começa com a namorada deles na rua, assim, que os caras tomando soco, levando um soco no estômago, com ela no ombro e vai embora, né? É isso, tipo assim, mesmo. Era como, vamos fazer aquela briga de gangue e tal, aquela coisa legal, outros garotão salvar a mocinha. Pô, mas não é briga de gangue, o cara vai dar uma porrada na mulher gratuitamente, sem nenhum motivo, o maluco agride a porra, né? Pois é, mas antigamente tu sabe que o pessoal antigamente não fazia muita questão de história, né? O pessoal via assim o jogo, caralho, foda-se quem era mulher, foda-se quem era o... Ah, então tudo bem, quer dizer que não precisava de história, era só andar pra frente, matar o bichinho, pular... Não, naquela época, eu pelo menos não me importava. Eu tô falando porque eu e o Guilt são as pessoas que defendem isso. Vocês não, ficaram putinhos. É, tem que ter história, Não, peraí, eu tô falando aquela época não tinha isso. 87, na época que saiu o arcade Double Dragon e tal, que eu joguei, porra, na época eu não me ligava nisso. Eu fui me ligar em história mesmo em console caseiro, nos consoles caseiros e tal, que tu queria procurar saber e tal. Nessa época de Double Dragon, tu botava a ficha lá, tu ficava importando o que. Ah, porra, peraí, vamos ver aqui. Esse cara aqui é o Billy Jim, é o Billy, ele é o Jim. Era nesse Double Dragon que já dava pra fazer upgrade, não era? Assim, você entrava na loja, fazia upgrade. Entendinha o que faz upgrade, não? Não, mas o da máquina, eu lembro que teve um, eu acho que fazia que você tinha que botar ficha pra quando você entrava na loja, pra você fazer upgrade, você botava a ficha, mano. Deve ser o primeiro jogo que já tinha, tipo, você pagava por DLC dentro pagar do jogo. Pagar por upgrade, mano. Eu acho que foi isso aí, história. Era assim, você botava a ficha pra jogar, beleza, mas quando você entrava na loja, pra fazer upgrade, falava assim, insira mais uma ficha pra fazer upgrade. Senão você tinha que sair da loja e continuar o jogo. Só faz upgrade. Eu não lembro se era o 2 ou era o 1. É, eu acho que era o 1 mesmo. Tô achando que é o 2. Eu lembro que um que você botava mais ficha, você ganhava mais coisa. É, eu lembro que... Bom, não sei. Não vou falar porque agora eu realmente não lembro. Mas tinha um que realmente tinha isso aí. Agora então, não sei se era um ou 2. O pessoal critica e fala que começou agora esse negócio de vender DLC, não sei o quê. Olha lá de trás. A Zika era muito lá atrás. Microtransação, o pessoal tá por fora. Outra coisa também que eu lembro bastante, assim, é que o jogo, esse Double Dragon já tinha uma trilha sonora, assim, mó boa, assim, você escutava aquelas musiquinhas tema dele, já chamava mó atenção, assim, mesmo no arcade. Assim. Não, era música bem... Botava, cativante, deixava você empolgado. Adrenalina, né, não era aquelas musiquinhas acostumadas. É engraçado que Double Dragon era uma série que era muito importante na época dos 16-bit, dos 8-bit, né, e... Depois ela começou a morrer nos 8, nos 16-bit ainda. Já praticamente nasceu morta, né? Double Dragon foi 8-bit. A 16-bit tivemos aí um jogo de luta que é melhor não citar. E nossa, o Shadow Double Falls, Dragon. Né? Nossa, pai, que... E o Super Double Dragon de Super Nintendo. Ah, não, que não, é interessante. Tá esquecendo do melhor de todos. Double Dragon versus Battletoads. Ah, isso aí, mas aí já é uma outra franquia. Isso aí não é um Double Dragon, é uma outra franquia. Eu também Double Dragon de Neo Geo também, tu lembra? É o que eu ia falar. Que, aquele cara, jogo é bom pra caramba. Eu nunca joguei, eu não gostava muito de Double Dragon. Eu joguei muito o do Neo Geo Arcade. Cara, eu joguei demais esse jogo, eu adorava esse jogo. Eu fiquei pensando, porra, devia ter citado esse no podcast anterior de jogo de filme. É, isso aí eu só lembrei também depois. Ele é baseado no filme, né? É, baseado no filme. Que o filme é horrível, né, gente? Nossa senhora. E o jogo salva. O jogo é muito melhor. O jogo é muito melhor. Realmente aquele jogo ali é Neo Geo, é Neo Geo quando era Neo Geo, não tinha jeito pra ninguém. Era, porra, eu lembro que tipo, você tinha o Billy e o Jimmy, assim, você Ele tinha uma... Aliás, todos tinham uma versão mais forte dos seus golpes. É, tinha um especial. E tinha a transformação que ninguém falava que era o Super Saiyajin. Que era tipo Super Saiyajin. Tinha cenas do filme no na versão caseira. Na entrada, na versão caseira. É. No arcade não tinha, não? No arcade não. Acho que tinha até uma tela de um cenário. Tinha um telão que passava cenas do filme. É. Acho que é no arcade. Ah, não, cenário do filme é uma coisa. Agora, cenas propriamente ditas do filme era só na versão caseira. Era um cenário na luta que tinha um telão. É, um telão que passava cenas do filme. Os bifezinhos. Esse cenário tinha. Não, era muito bom. Pô, aí os caras trouxeram aquele todo o universo do Holodragon mesmo pro arcade mesmo, do jogo de luta, que, meu Deus do céu, os caras dominaram mesmo. Mas voltando ao assunto, né, Double Dragon de arcade primeiro, porra, era um jogo totalmente diferente, uma coisa que ninguém tinha visto. Imagina se chegar no arcade, acostumado com aqueles jogos mais antigos, e ver um jogo de, pô, tu pegava o personagem, tu ia avançando na tela, aparecia inimigo, socava ele, dava joelhada, voadora, ia avançando e tal, procurando saber, subia escada. Quer dizer, naquela época isso tudo era uma coisa, era uma interação. E era difícil, né, cara? Difícil pra cacete. Não, era difícil pra caralho. Difícil. Eu no arcade eu não conseguia zerar. Nem fudendo, nunca consegui. É, o do Nintendo. Zerado o Dragon em... Não, aí tu. Aí passou. É, sou eu. É parâmetro. Não tem como. Agora os Nintendinho. Eu uma vez já conversando com o Dissection, eu cheguei a dizer a ele que eu prefiro os games do Nintendinho do que os dos arcades. Ele fica puto eu com isso. Não, mas eu já gosto mais dos arcades mesmo. É porque eu joguei tanto do Nintendo. É muito diferente, a tanto do Nintendo é bem diferente. É muito diferente. É tanto que eu, caralho, não consigo aceitar a jogabilidade do arcade. Eu joguei tanto do Nintendinho que eu já tô meio. Já tá encruado na minha cabeça aqui. Eu já tô nessa daí. Quando eu pego a do arcade. Os consoles eu achei melhor. É. Não, o do Nintendinho. Ah, do Nintendinho. O do Master System é uma coisa horrorosa. Bastante não cheguei a ver, não, na época, mas o Nintendinho. Foi o que eu mais joguei, eu achei melhor. É, o Double Dragon 1 de Nintendinho é muito bom. Não tinha como eu gostar. Você ainda ia evoluindo o personagem durante o jogo? Evoluindo durante o jogo, é isso mesmo. Pegava golpes novos e tal. O 2, então, de Nintendinho, pra mim, foi the best. O único crime, talvez, é que só era de 1, diferente do arcade, mas fora isso. Mas a jogabilidade do arcade, cara, ela é muito dura. Eu não sei, eu não consigo explicar agora como é que é. Mas a do Nintendinho é bem mais suave. É, bons tempos, né? A época dos Bichinaps. É, mas vamos lá. De sétimo, puxa mais um aí. Falar do Contra, então, né? Também é outro jogo que é épico e também que nasceu nesse ano também. E que nós falamos no podcast passado, as minhas aventuras pelo jogo. É, o jogo se aventurando, né? Revelando que em mais um jogo ele é outro inútil, né? Mais um jogo e não consegue fazer passar nem da primeira tela. É, isso é vergonhoso. E esse Contra foi um game que do arcade era bom, foi bem portado pro console, do Nintendinho. Esse foi um jogo que ficou bem nas duas versões. Sim, é o forte pro Nintendinho, dos dois, né? Do Contra e do Super bem Contra. Parecido mesmo. São é, muito competentes. Questão mesmo a gráfica, coisas assim que diferencia do port do Nintendinho. Mas, pô, ambas as versões. Nossa, são porque eu joguei esse jogo não tá escrito também. Assim, nossa, eu joguei muito, muito, muito, muito. E como era difícil também esse jogo. Nossa, é mais um. Não, é difícil. É mais é um difícil. Daqueles jogos que você fala, meu Deus do céu. Hoje em dia eu não consigo jogar assim, eu tenho certeza, eu pegar. Eu cheguei a jogar um tempo o do DS, não sei se o Romulo viu, aquele Contra 4, eu acho, foi do DS. Meu Deus do céu, eu falei assim, gente, eu sou muito uma merda. Eu suei pra passar da primeira. Poxa, você falei, passou, assim, parabéns. Passei. Depois segui, eu zerei, eu fechei o jogo, mas eu tive que ficar acho que um mês dedicado um mesmo, mês. Não vendo mais nada. Um mês dedicado. Coisa que antes a gente dedicado. Fazia em 2 dias, assim, não, vamos em 2 dias você salvava. Depois ou em algumas horas. Dedicar, é, então. Porque tu tinha que alugar e zerar, né? Ou nada. Era tipo assim, ou tudo ou nada. Tu pegava. Antigamente era locação, né? Igual hoje em dia. E Contra também é aquilo que o Romulo comentou no episódio passado. Você sacava porque aquilo, a primeira tela era uma coisa, a segunda tela já era um visual diferente. Assim. É, de mudar. Pô, isso aí foi muito bacana. É, cada episódio o gameplay era totalmente diferente. É, então. É, você não enjoava assim da tela, você tinha até vontade. Falou, não, vou passar pra tal tela, porque aquela tela é muito louca, a próxima tela é mó legal. Aí você ficava comentando, assim, era legal pra caramba. É, até pra curiosidade, poxa, o que será que tem na próxima? É, então, e você fica na. E você ficava naquela, porque às vezes você tava enjoado, você morria muito na primeira, que nem o caso do Romulo, né? Aí você, pô, é mó chato. Mas aí você conseguia passar pra segunda era totalmente diferente. falava, caramba, dava um ânimo, assim, você, putz, isso aqui eu vou jogar, assim. Era muito louco. Contra, é, foi foda. Contra top, top dos tops. E também outro também que foi meio que ficando de lado, assim, na história também, né? Foi, sumiu, assim, né? Cadê Contra hoje em dia? É, não sei porque os caras não... Teve versão dele 3D? 3D mesmo? Não, mas é um gênero, na verdade, né? É um gênero todo que meio que morreu, assim. Tem uma versãozinha arcade aí, mas... Eu digo que poderiam ter refeito, fazer um novo Contra novo pro... sei lá, para esses videogames novos. Totalmente diferente, entendeu? Assim, 3D. Para ressuscitar a franquia mesmo, né? Era válido, era válido. Ah, eu não sei. Eu tremo só de pensar em 3D pros jogos. Não, mas podia fazer igual 2D, aqueles que saíram pro DS, assim. Aqueles que saíram do DS. É bom. Naquele fazer aquilo lá de novo. É, mas isso é Nintendo. Nintendo sabe o que tá fazendo. A Nintendo sempre sabe o que tá fazendo. Tem aquele da Live Arcade, não? Ah, eu já nem lembro mais. É da Xbox, Xbox Live Arcade. Ah, não, aquele da Live Arcade é um que é meio que também tinha pro celular, se eu não me engano. Não, acho que não saiu pro celular, não. Eu... Ah, então não sei qual que é, não. É, não chega a ser. Bom, você carrega, eu lembro que carrega o nome Contra, mas não é um gênero de apelo, grande apelo ao público hoje em dia, né? É, a molecada hoje não conhece, quer dizer, de repente eles ficam com medo de lançar e não... Ah, mas estamos lançando pela nostalgia, tanto jogo aí voltando aí, os caras querendo refazer. Ah, mas a questão não é essa, a questão é lançar pra ganhar muito dinheiro, não querem fazer algo pra, vamos lançar, gastar tipo uns 10 mil pra ganhar 20, quer lançar pra ganhar milhões, essas coisas. É, Guilty, cita um jogo maneiro agora de 87. Mega Man, também conhecido como Rockman, se você for purista demais. É, a capa do Rockman eu achava mais da hora do que a do Mega Man, vocês lembram? Não, a do Mega Man é muito melhor, pô, você tá de sacanagem. Não, a do Rock, não, a do Mega Man era aquela capa tosca. A do Rockman era eles dando tirão pra frente, assim, maneiraço. Já a do Mega Man era aquele tiozão barrigudo com a pistola, é legal. É, aí, pô, e daí? Eu prefiro a... Não, eu tô falando a capa do jogo. Você tá de brincadeira, você não sabe o que eu tô falando, né? Não, tô pior que não tô, não. Caralho, é um clássico, assim. A capa do Mega Man tem nada a ver com o jogo, assim. É só um tiozão. Pensa em mim, vestido de azul com uma pistola. Não, cara. Veja a ideia dele. Vocês não estão me entendendo. Pense nele vestido de azul. Não, é, eu sou um tiozão. Logo gordo, quem? Bicho. Logo quem? Não, pois eu tô falando... é, um cara gordo. Mas eu não tô falando da capa do papel, eu tô falando da capa do jogo, a abertura do jogo, pronto. Ah, você chama abertura de capa? É que ele falou errado e tá querendo agora se corrigir, você não tá se tocando. Não, não é, é a abertura mesmo, é a abertura do jogo. Então você falou errado, era mas não é a capa, errado. Pronto, não é a capa. É a abertura do jogo, é, que eu me confundi. Ah, bom. E Mega Man tinha abertura? A tela de start, cara. Ah, devia ter não um tinha tela de start, lá, a tela do start do japonês. Você já falou, mas importante você vai falar, é isso aí? Exatamente, pois é. O cara veio falar de Mega Man e faltava abertura. Cara, mas já era mais legal. A abertura era aquele Mega Man grandão, aí tu apertava o start e ficava brilhando. No americano não era assim. Ah, meu. Puta, que legal. É isso que você tem que lembrar? Isso. É. Cara, o que eu me lembro de Mega Man é que eu joguei Mega Man quando eu era moleque. E achei uma merda, porque o jogo era mega difícil. Pior do que era hoje, sou hoje. Tu era muito ruim em tudo, né? Contra. Não, eu já era pior. Mega Man, então, tu era melhor tu não ter jogado videogame, então. Meu Deus do céu. Você escolheu o hobby errado, mano. É. Realmente. Não, cara, pô, já era gordo, então futebol não servia. Já não dava, né? É, sumou natação. O outro geralmente cai pra natação, é. Porque, então, eu joguei quando era criança e achei muito difícil. Não consegui variar. Passar de o que eu lembro assim, bastante do Mega Man 1 é que eu achava ele um pouco lento, assim. Depois, quando eu vi o 2, eu achava mais rápido. O 1 eu achava meio lento, assim. Não, naquela época, quando foi lançado, quando eu comecei a jogar, eu não conhecia nada do Mega Man. Eu peguei ele e achei o jogo lindo já de primeira. Não, eu gostava, aquela questão, mas eu achava de escolher um pouco os chefes. Assim. Eu já achava meio lento assim, no jogo. Porra, mas baseado em qual jogo? Qual não, jogo? Você comparado com qualquer jogo, assim, eu achava ele meio lento, assim. Eu não sei porquê, eu achava um jogo lento. Assim. Tanto que quando chegou o 2, eu joguei o 2, eu já. Nossa, esse aqui é muito mais rápido, não sei o que. Eu achava o 2 um pouco lento, assim. A única coisa que eu achei estranha era o personagem ter um pulo. Ele dava um pulo, beleza. Aí a volta dele era mais rápida, mais rápido do que a. Mas eu duvido que você não jogou essa porra lá com 5, 6 anos, lembrava pensava. Que 5, 6 anos? Não, foi mais um pouquinho. Deve ser uns 9, 10. Não, sério, eu achava o pulo, tipo assim, tu pulava assim, ele caía muito rápido. o tombamento dele era rápido. Os jogos que eu tava acostumado eram aqueles pulos de Nintendinho, né? Aqueles pulos saltos grandes. Ah, então, eu fiquei puto com o jogo, não joguei mais, mas eu joguei ele quando tinha 6 anos. E eu comecei a pegar meu trauma plataforma nesse Mega Man. Eu já era mais velho, agora eu joguei a franquia fora de ordem, né? Eu fui pro 2, pro 3, então quando eu joguei 1, eu já tava entendendo que era o primeiro jogo, né? Agora o que eu estranho foi a falta de password, quer dizer, se eu quisesse parar, não podia. O 1 não tinha. Era no 1 ou no 2 que tinha aquele dragão lá que você, tipo, ficar pulando as plataformas aleatórias? No 2? Nossa, era um inferno. Não, o 2 e o 3 eu achei bem mais fácil que o 5. Mas de primeiro você chegou ali e achou fácil não, aquele dragão? Aquela plataforma não, mas... que não, fica o 2 aparecendo... eu acho mais difícil que o 3. É, aquela plataforma que aparece aleatória, não, o 2 eu não achei mais difícil. Você jogar a primeira vez e falar que aquilo lá era fácil. Mas isso sempre teve. O problema é que você nunca... Você tem que pegar o ritmo, né? Não, mas depois de milhões de tempo você tentando, você aprende, você consegue, né? Não, é... Mas de primeira você chega ali e pô, tem até um estágio daquilo, que faz aquilo ali antes. Mega Man 1, cara, o que passava raiva era aquele demônio daquele bicho amarelo, que se desmaterializava pra um lado e pro outro. Porra, aquilo dava uma agonia do caralho. Ah, porque o checkpoint dali também não era muito amigável, né? Não, mas nenhum checkpoint Mega Man era amigável. É, mas os outros eram... Não, a gente tá falando do 1. No 1 realmente não era amigável. É, o 1 era foda. O 2, foda, tu tinha... O 2 era muito pior. Não, tu gravava as partes, já era tranquilo. Agora o 1 tu não tinha password. Pô, o 2 não era muito mais difícil, não? Não, eu acho que não. Tu imagina tu ter que voltar do zero toda vez que tinha partes que era foda, agora mais difícil não era não. É, mais difícil não era não. O 2. O 3 pra mim foi mais porra, o melhor de todos. Tanto que no 1 que mais lhe detonava era o estágio do que os inimigos. Mega Man foi uma franquia que começou assim, sem muita pretensão, né, da Capcom. E foi crescendo. Foi 1, 2, 3. Eu lembro que na época eu falei assim, caralho, acho que eu vou morrer e vai ter Mega Man 100 mil, Mega Man 200. O bicho toda hora tinha lançamento. Foi uma coisa que eles forçaram a barra. E quando apareceu o X, assim, foi tipo a febre, então, aí que o negócio explodiu, assim. Pô, não vamos esquecer que é muito querido, muito sucesso ter. Não vendeu essa coisa toda também, não. Mas a gente tá falando daquele tempo, né? O mercado era menor, tudo era menor também, né? Ah, mas a sequência que mais vendeu foi a do 2, né? Não, 2, né? Mas até hoje vendeu mais, eu sei lá. Não sabia, não. Não sabia, não. Mas Mega Man não é um jogo complicado. O cara é o quê? É sempre, a fórmula é sempre a mesma. É, a fórmula é a mesma. No 3 e no 4 começaram a variar um pouquinho. Ele já ganhou uma rasteira. Até já ganhou... hoje, os que eu mais gosto é a série Mega Man mesmo. O X eu gosto, o X eu gosto, mas não gosto muito tanto não, a série então, Mega Man. Cara, eu joguei Mega Man quando era moleque lá, nos 6, 7 anos, Mega Man 1. Depois eu achei aquela porra merda, nunca mais toquei nele. Fui jogar Mega Man de novo, no Mega Man X4 do Saturno. Nossa, aí já era outro jogo, já um negócio lindo, tudo bonito, um som foderoso, tudo foda. Pois é. CG, aquelas CGs de animados. Não, então, e além disso, eu joguei com o Zero, né? Então pegou trauma do Mega Man mesmo. Peguei trauma do Mega Man. Eu já tipo assim, eu gosto da série X, mas a série Mega Man normal pra mim é a que eu mais gosto, assim. Nossa, Mega Man 1, 2, 3, 4, nossa, até o 5, assim, é tudo da hora. Dos antigos eu gosto da 3 e da 6. Não, eu gosto até, até o 6, mano, até o 6 é... Não, mas a 3 e a 6 eu, porra, me amarro, até jogo de novo. E da X, a X também foi muito boa, a X3, a X2 eu não gostei, e o X4, morreu pra... Depois do X4 só começou a fazer merda, o X5... Não, o 5 é legal. Todo também. Mundo que gosta do X4 é só porque teve o 0. Não, porque o jogo é mais legal mesmo. Mas o X5 também gosto. O X5 também é legal. O X5 também é legal. É sim. O X6 que começou a vacaiar. O X5 ainda é legal. Vocês jogaram o X4 por causa do 0 mesmo. Ó, o 0, o pessoal escolhe lá, ó. Se tem o personagem lá, a gente não vai jogar. Mas se tem o personagem lá, não vai jogar. Até não, vocês não vão o Mega Man, não. Posso fazer esse Mega Man? O 0 é muito mais legal que o Mega Man. Pois é. O cara tem Shoryuken de fogo. Quem que vai ter isso? Cara, ele é um porra de um robô com uma espada. Ele é mais legal que o Mega Man. Não, mas apesar que o Mega Man tinha uma espada no 4, lembra? Uma verde. Não é no 4 não, pô. É no 4 não. Eu acho que ele pegava uma espada verde. É no 5 ou é no 6? É justamente o que ele tá falando que é ruim que ele vai comentar. Não é, cara. Mas eu acho que ele tinha uma espada verde. Bom. Enfim, vamos retroceder. Era o Mega Man 1, né? 87. Volta no... Ah, mas então, o interessante é que tipo tá tudo lá, né? O jogo começou, ele amadureceu um pouco, mas não amadureceu tanto. Não é que seja ruim, é que já tava tudo pronto. É, mas é engraçado que a série antiga só ficou mesmo no Nintendinho. E aí até a Super Nintendo. Não, até o 16 bits. Não, então, tô falando, ficou na Nintendo. Aí começou com o Nintendinho, foi pro Super Nintendo. No Mega teve aquela versão hack do X3. Ah, pro PlayStation. Né? Não, mas aí já é outro. Era 3D. Tô falando de 8 e 16 bits. Ficou só na Nintendo. Era 3D no PlayStation. O Rockman 8. É. Mega Man X4, X5 também já é Saturno, tudo. Mas já é 32 bits. Eu tô falando da. Sim, do mas. O que você tá falando? Não, eu vou tentar simplificar porque você já é meio doido. ela meio que era sempre associada a Nintendo. A verdade é essa. Começou associada a Nintendo. Cara, mas e os 8 bits? Tudo a Nintendo ali. O Master System é irrelevante. Teve o Mega Man pra. Só o Sim, gosto do Master System. É só o Cisne que acha que o Master System foi o épico videogame. Acha que não, foi mais foi que o um Nintendo. Foi um mas eu acredito que podia ter. Era mais que o jogo não era ia lá, acho que não era filão da Capcom, né? Podiam ter jogado por outra palavra pro Master, pro aquele outro videogame meia boca, bora. É isso aí. Bom, chega, né? Chega de Mega Man. Vamos falar de algum outro jogo que presta, né? Dos Robozinhos Azuis. É, brincadeira, Mega Man é de 87 a gente tem também Maniac Mansion, da LucasArts. Vocês lembram desse jogo, né? Pô, era o Point and Click, né? O pai do Point and Click, né? É aquele. Tinha aquela historinha do. Era o jogo todo era meio que um clichê com aqueles filmes de terror antigo, né? Aqueles terrores. Filmes de terror que a gente assistia, né? Quando era moleque, aqueles filmes bizarros. O jogo se passava na história, acho que era do. Namorada, né? Que foi sequestrada e o maluco tinha que ir atrás dela. Bem tosco mesmo. E pô, acho que foi o primeiro jogo que teve. Tu controlava vários personagens ao mesmo tempo na mesma tela. Não, mas o negócio é que tinha um humor, né? Tinha umas piadinhas. Tinha humor negro, então, isso que eu tô falando. Era umas sobre... piadinhas muito divertidas. Divertido pra caramba. Porra, naquela época foi um puta de uma novidade, né? Uma coisa diferente pra caramba, o pessoal... Também é um precursor do múltiplas opções, né? Que tinha várias situações que você podia ocasionar ou esbarrar e... É, teve vários tinha vários finais que eu lembro, né? Tu tinha várias opções pra seguir no jogo, qualquer coisa já afetava o final. Era um jogo muito louco, ele. E era gostoso de jogar, porque a jogabilidade era fácil, era... Pô, não, peraí, você tá maluco. Fácil não era não, cara. Tinha aquele monte de verba. Não, tá doido. Fácil que eu digo de gostoso de jogar. Fácil não era. Pra quem ainda mais no início, quando eu peguei de primeira assim, pra tu descobrir o que tinha que fazer. Hoje em dia tu já sabe que onde tem que ir é mole. Mas na primeira vista assim era bem foda. Mas eu digo é que era interessante a gente ir procurando, aquelas coisas doidas. Tinha a opção de matar o nosso companheiro, era umas piadas meio doidas, era muito engraçado. Eu gostava pra caramba. Eu gosto muito dessa leva de RPG. Depois de Big City, nessa época. Porra, depois desse eu teve o. Não sei se foi depois, né? Foi bem depois, eu acho. Aquele Day of Tentlack que usam os personagens. Sim, desse jogo. Day of Tentlack. Porra, aquele jogo era muito foda, maluco. Ele porra, era noites e dias aquele jogo. Muito foda, muito gostoso aquele tipo de jogo. Hoje em dia teve, acho que mais se aproxima é aquele. O último que eu joguei foi o DS, que eu joguei foi o. Caralho, esqueci o nome agora. Hotel Dusk? Não. De espionagem, qual o nome? Broken Sword. Broken Sword. É. Broken Sword é um jogo daquela época. Quer dizer, daquela época, bem depois. Não, mas teve versões dele. Eu joguei com o DS, mas aí... Sim, eu joguei no DS também. Ah, mas cara, hoje em dia tem todo um revival desse tipo de jogo. Que é bacana, tem a série Blackwell. É um estilo de jogo que não é todo mundo que gosta, né? Olha... Mais ou menos, cara. Por exemplo, se você for pegar os jogos da Telltale, eles no fundo, são isso. Modernizar um pouco o esquema de jogo, tá, o controle. Mas, cara, no fundo, a gênese, a mecânica, já tava lá desde 80 e varada lá com a LucasArts. Ah, teve o relançamento do Grim Fandango esse ano. É, Grim Fandango teve VHD. Também um puta jogo também. Grim Fandango é um dos jogos favoritos da vida, assim. Um dos jogos... Que Full Throttle também foi outro que eu, porra. Full Throttle comprei, que eu comprei, comprei ele na época, porra. Comprei ele na época. Você comprava jogo de PC, caixinha, né? Caixinha, caralho. Pra soft. Porra, era da hora. Esse eu fiz questão de comprar, que tava muito na vibe desses jogos. Porra, muito bom. E ela legal que tipo, a tradução era muito boa. Não tinha. É um desses lançamentos que não sai, né? Full Throttle? É, Full Throttle e Maniac Mansion. Acho que tem na Steam o Full Throttle, não tem? Não. Que eu saiba, não. Tem não. Hã? Tem. Tem não. Tem certeza? Tem. Tinha outro Radio to Hell, que não é nada a ver lá. Bom, deixa eu tirar essa dúvida agora, mas eu acho que tem sim, que eu fiquei uma vez que eu vou tentar na minha lista. O T-Dig eu sei que tem. alguns Sans e Max tem. O Secret of Monkey Island tem, agora Full Throttle era num... É, aqueles da Indiana Jones também era muito bacana, aquelas versões de Indiana Jones. Teve acho que dois, eu acho. É, então, acho que o Death Deck tenta agora desse ano, mas eu não sei, eu posso estar viajando, mas até onde eu sei é o primeiro jogo desse esquema, não? Desse jeito. Qual? O que você tá falando agora, cara? O Manic Manson? Então, foi o que eu te falei. Engraçado que ele foi primeiro, foi lançado acho que o Nintendinho, mano. Ou seja, o jogo. Saiu pro PC. Não, aí o Porsche, aí depois teve o Porsche pro Nintendinho. Não, mas ele, acho que ele eu acho que ele começou acho que no Nintendo, mal. Depois que ele foi pro PC. Você tá lendo o Wikipedia aí? Tá sequelado. Porque o Porsche do Nintendinho, se eu não me engano, ele tinha várias versões. Porque não cabia todo mundo no jogo, aí cada versão tinha X personagens. Ah, é? Tinha isso? Tinha. Tipo o Final Fight lá de Super Nintendo, que tinha Final Fight Goo e Final Fight Cross. Maniac Mansion tem 8 personagens, você imagina, né? Aí você tinha que comprar 8 cartuchos. Não, cada jogo vinha com 3, se eu não me engano. Não, mesmo assim. Caramba, não sabia disso não. É mais importante o próprio jogo em si, é o legado dele. Pô, pensar no que veio depois, sabe? Meio que mexeu um jogo maneiro, é. Mas, cara, o que veio depois, assim, foi toda uma... foi mágico, cara. Era uma porra, tá lá até hoje, né? Se você um dia for fazer um compêndio da história dos jogos, você vai ter que falar da era da LucasArts e os point and clicks aí dentro dele. E começou com o Manic Mansion. Então, pra mim, esse é o maior mérito. Hoje em dia pode ser até um jogo bizarro de se jogar e tal, mas na época, porra, era muito louco esse jogo, caralho. Outro jogo de 87, quem é o próximo? Começa comigo. Então vai lá, sim, fala aí. Vambora. Final Fantasy, olha a responsabilidade. Sim. Caralho, olha o peso do nome. Final Fantasy. O neguinho fala assim, porra, mas de 87 tu tá de sacanagem. Vai, conta aí a história da fantasia final, vai. Que vai ir fechar as coisas. Né, não vou entrar nesse. Vamos começar falando do jogo mesmo. Depois a gente vai prolongando. Não vou falar já que vai falir. A gente vai começar falindo. Quase todo mundo vai falar o Fantasy 1 para começar a falar dessa história. Ah, porque a Square ia falir, essa ia ser a fantasia final, blá blá blá. Ah, meu saco. E em 2000 e alguma coisa é capaz de ser, viu? É, o Final Fantasy 15 é a fantasia final, é isso? É, o Final Fantasy pode ser. Fantasia final é agora, gente. É, um jogo foi lançado pela Square. É o primeiro, é um jogo que, porra, é difícil de se engolir. Não é um jogo assim que eu vou falar que é bom. Ah, é bom, mano. Você vê que não dá por hoje, cara. É bom. Vocês olham porra, porque vocês jogaram depois, mas se você jogasse assim naquela época. É bom assim de lá pra cá, porque antigamente só tinha japonês. Ah, você teve aí, foi lançado no. Não, foi lançado. Porque a numeração americana é toda bagunçada. Não, mas a numeração começou a ficar bagunçada com o Super Nintendo lá. Ah, então foda essa numeração, sabe? É, no Nintendinho tava certo. Mas, cara, o jogo envelheceu, né? Ah, não, isso aí. Isso do tempo foi implacável. Não precisa nem dizer. Você tenta jogar ele assim, você vai conversar com o pessoal, eles não falam nada pra você ter que ir, fica cortado, fica faltando diálogo, assim, é uma desgraça. Você conseguir achar onde você tem que ir, assim. Que negócio maravilhoso esse, hein? Não, porque não tinha capacidade de colocar difícil, tudo no jogo, né? Eles tinham que cortar, né, as coisas. E aí não é capacidade, assim, porra. Você tá falando de 1987. O que se faz hoje é baseado no que o nego aprendeu de fazendo merda uns anos atrás. Tanto que depois daquelas versões que saiu pro GBA, né? O Game Boy Advance, ele já tem tipo texto assim de coisa que não tinha assim na versão do Nintendo. Não, melhorou. É, você joga assim, já é um outro jogo, assim. O pessoal. Tem gente que reclama que acha que ainda é tosco, mas aquele lá é um outro jogo, né? Perto da versão original. Mas o sistema de batalha é duro ainda, sabe? É duro, mas você tem um fundo, tem habitação, os personagens quase se mexem. Do Nintendinho era uma foto preta, assim, com todos os personagens parados, assim, e pronto. Aí ficava aquele relâmpago. Não, e vocês lembram que tinha um esquema pra você salvar o jogo sem aliás, pra você desligar o jogo, você tinha que segurar o reset, senão dava merda, não sei. Já nem lembro, mas eu lembro que esse problema de save... vários jogos do 10 tinham isso. É, então, vários, isso aí eu tô ligado. Você tinha que segurar o reset enquanto desligava o jogo, enquanto desligava o console. Eu acho que eu nem sabia disso, por isso que eu fodia tudo. Ah, isso era muito comum em qualquer jogo de qualquer um, assim, mas em vários jogos de Nintendinho com bateria, tinha eles. Assim. Todo mundo fodia save. Toda hora você via alguém reclamando assim, pô, eu perdi todo o meu save, eu fui começar, não tinha mais nada lá. Isso era tradicional. Ah, olha, na boa, não sei não, porque nessa época eu não lembro de ter grandes conversas com as pessoas sobre videogame. Você, né? Você é um excluído. É, você é excluído da sociedade. Ficava lá emburrado. Se ter videogame já lhe tornava um excluído da sociedade. Exatamente. Já era estranho, é isso, garoto? Já falei, eu era o Kiko, cara. Porra, não se mistura com essa gentalha. Minha mãe dizia basicamente isso, não se mistura com essa gentalha. É, pior que a mãe sempre falasse assim, não vai emprestar nada no seu videogame, seus cartuchos, porque vão quebrar, depois não vai ter que pagar. Depois eu não vou te dar outro, não. É, isso aí. Vou te dar outro, não. É. Aí tu ficava assim, caralho, se emprestar, não vou ter esse jogo de novo. É, e o pior é que aí você sempre tinha aquela, quando alguém pedia emprestado, você ficava com aquela, pô, mas eu não posso negar. Não, eu emprestava. Eu não fazia outra emprestagem, não. Eu trocava. Tipo assim, o cara queria muito jogar aquela porra. Aí eu, toma, foda-se. Já tinha descascado o jogo todo. Aí você trocava? Os jogos. Trocava. Quando era pequeno, você trocava. Não, trocava. Não, mas trocava, tipo assim. É. Me empresta aqui uma semana, depois tu devolve. Pô, você quer trocar? Porque eu trocava quando era pequeno, minha mãe e meu pai me matavam. Aí minha mãe ia lá, falava com a mãe. Falava com a mãe. Tinha que virar amigo com a família. Isso mesmo. Aí tipo que varia. Virava amigo mesmo, assim. Virava tipo uma convenção social. Porque na escola, na escola, as mães iam buscar, não sei vocês, né? Quando era muito molecão mesmo. Aí ia buscar e ficava naquela parte na hora da saída. Olha só. Hora da saída. As mães tudo lá fora conversando. Aí vinha a gente lá. Caraca, vamos trocar. Aí tinha que trocar lá na frente. Que era dois dias. E tinha que mostrar assim: ó, tô pensando pra ele, pra tomar cuidado. Tô pensando pra ele. Olha, cuida bem. Cuida bem. Tipo assim, senão eu te mato. É. Mas aí voltando, Final Fantasy. Porra, não tinha muito RPG na época, né? E foi uma tentativa mesmo da Square de fazer uma coisa assim. E todo mundo sabe, né, que RPG não é pra qualquer um. Era um jogo que, porra, acho que era mais o pessoal, o japonês, que curtia esse tipo de jogo, né? Bem longo, bem aquela coisa e tal. Ah, mas o jogo fez sucesso mesmo fora. Foi lá no Japão, só. Mas hoje, até hoje em dia mesmo, né, todo mundo que curte um RPG. Tu procurar, tu explorar, tu ficar naquela coisa de inimigo, de esperar ele atacar e tomar porradinha. Ninguém, tá, então, mas naquele tempo lá ninguém acreditava que ia dar certo esse jogo. Ainda mais que tava no tempo que o pessoal só queria jogar, tipo, os beat-up, tava começando aquela ascensão, assim. Isso aí, meu. Já de Adventure que bombava pra cacete. É, por isso que o negócio já chama Final Fantasy, porque esse cara já lançou e já. Esse cara não sabia mais o que ia criar. É, então. Cria um jogo aí. É, mas eu cheguei a jogar sério mesmo, foi na versão que o Game Boy Advance fez um remaster dos três, né? Foi essa versão que eu joguei, que eu não entendi mesmo. Na versão do GBA eles colocaram tipo um bestiário ainda lá, assim, que você pode... Tem dungeon, se eu não me engano, tem dungeon a mais, assim. Tem, não, ficou bem mais interessante. Você consegue jogar, saber o que jogar, tá acontecendo, né, na história, né, acompanhando todos os diálogos. Porque eu não entendi, era uma completamente loucura. Ah, é cortado, vídeo, não, mas... Eu falei, cara, não dá, mano. É cortado, você... Não dá pra tu entender nada. Você chega no personagem, conversa com ele e fala, não sei o que lá, é amarelo. Quem que é amarelo, mano? Aí daqui a pouco você vai falar com o outro lá, a cidade Beltrão, e você... Que é isso, mano? Você vai na cidade lá, nem é o negócio. Tudo assim, meu. É tudo cortado esse negócio. E os gráficos são muito. A gente tava falando aqui do Manic Mansion, falando o que o Manic Mansion gerou e falando bem dele. E o jogo envelheceu mal pra caralho. Já falaram, fãs estão metendo a porra no pau no jogo. Não, mas o primeiro, cara, a gente tem que concordar. Não, a gente não pode ser hipócrita de falar que começou bem pra caralho. Começou muito bom. O jogo é uma merda, não. Foda. O jogo é uma merda. Não, merda não é. Merda não é. Merda também. Não joga essa porra hoje. Eu gosto. É, não, mas eu já joga. Joga sim. No GBA joga sim. Se joga no GBA, né? Porque do Nintendinho. As cara, três primeiras versões? Não, do GBA legal pra caramba, eu joguei até um tempo atrás. Eu zerei as três do GBA. Eu joguei uns tempos atrás agora, esse ano mesmo eu já salvei as três. Joguei, acho que não. Ah, cara, se quer jogar Final Fantasy, já não sei. Pronto. Não. Tem que conhecer, o pessoal é outro jogo bom. O pessoal tem que conhecer a história, tem que conhecer o início. É, então, e é mó da hora. Tem que conhecer o início pra quê, cara? Não é? Pra saber como é que vai ser ao fim. se cada jogo tem uma história, se cada um tem uma história, Final Fantasy é cada uma história. Essa o Cisne meio que banhou, porque cada um é uma história. E aí? Eu mitei. Disseste, agora é a sua vez, mano. É, eu agora. Manda um aí. Eu vou falar então de Castlevania 2, Simon's Quest. Que horroroso. Um jogo bem criticado, injustamente. Injustamente? Qual de vocês dois aí que zerou esse jogo? Foda pra caramba, eu zerei também. Ah, é? Como é que você descobriu aquele macetinho do tornado? Cara, eu não vou lembrar nem do jogo direito, eu joguei isso há 1 milhão de anos atrás, filho. Eu vou ficar lembrando como não, que isso eu... Isso aí, eu tive ajuda, realmente, Mas... Não deixa de ser um puta jogo. Não foi puta jogo. Cara, aqueles personagens que falavam coisas sem sentido, cara. Aquela porra daquele tornadinho que você tinha que invocar ele, sabe se Deus como. Que isso? Porra, o jogo tinha uma. O jogo tentou. A Konami tentou botar uma pegada nele de RPG que eu achei muito da hora. Aquelas partes que tu parava no vilarejo, que tu tinha aquela. Aquilo era a pior parte. A ideia do jogo é esse barato de ser tipo um RPG mesmo. Assim. RPG, tu explorava, tinha umas partes nas vilas que ficava. Um secreto. Meio bobos, né? Que era tipo assim, era meio bobo e meio tosco, né? Tipo assim, como é que no início, assim, pra eu descobrir que tu tinha que pra tu pegar uma chave lá pra tu avançar na parte, uma chave ou um livro, não lembro. Tu tinha que chegar no meio lá do cenário, entrava numa determinada casa lá naquele vilarejo e tinha que botar o botão pra baixo, porque tinha uma escada lá, mas tu não via a escada, não tinha nada dizendo que era uma escada. Pois é, o game design não tinha. Aí tu bota. Não tinha. Esse aí eu descobri por acaso. Mas outra parte lá do troço eu só avancei com dica de ajuda de alguém. Mas essa parte eu falei, caralho, eu tava presão mesmo. Aí eu falei, ah não, vou entrar em tudo. Aí entrei em tudo. Aí numa cagada assim eu botei pra me abaixar. Aí o cara desceu, eu falei, caralho. Aí o cenário novo aparece. Eu falei, caralho, podia pelo menos ter um assim, um degrauzinho assim pintado, né? Pra tu saber, não é nada, não tinha nada. Aquela versão do Castlevania de MSX, será que saiu depois ou nesse tempo? Porque eu lembro que a versão de Castlevania 1 de MSX tem uma pegada meio assim RPG, né? Aí será que eles quiseram levar depois essa ideia pro 2? No MSX teve pegada RPG. Ah, cara, não, desculpa, não. Eu não joguei porra nenhuma, né? Castlevania 1 de MSX, ele não é exatamente igual aos outros, ele tem umas ideias de RPG, assim, você tem que achar a chave, aí ir pra outro lugar, voltar, não é exatamente igual, assim. É que esse elemento RPG ficou restrito ao 2 mesmo, e é o que você, é o que você tá bom, citando aí, né? Estraga a porra do jogo. Não estraga. O único não, que pegou isso aí um pouco de volta foi o 3, e ainda assim é parte de caminho e algum secreto, mas nada que comprometa o jogo, como a gente conhece, né? Ah, mas o 2, cara, ele tentou inovar e tu vê que a maioria realmente não gosta desse jogo, não. E tanto que no 3 eles voltaram à fórmula do primeiro. É, porque o pessoal todo achou que era voltar. Difícil, o pessoal só quer ir voltou, pra frente. A Konami falou que não dá. É. O pessoal tava acostumado só com andar, chicotear vambora. Aí quando era muito à frente do seu tempo. Ah, vamos pro inferno. Eu acho que era. Era só ruim. Você tinha que adivinhar a porra do jogo. Você tinha que adivinhar o que tinha que fazer pra pegar a porra do tornado. Ah, vamos se fuder. E eu diria, fala mais um jogo maneiro lá. Um jogo que... Pra quem for antigo, ficou mais famoso pelo Master System, Phantasy Star. E teve versão em português, né? Graças à Tectoy. O pessoal desce a lenha da Tectoy, mas a Tectoy de vez em quando... É, de vez em quando ela fazia alguma coisa interessante. É o que eu sempre digo. O pessoal fala mal, mas pera aí, gente. A infância toda, a Tectoy ajudou a gente pra caramba. Ajudou quem tinha e quem era do lado da SEGA, né? Não se esqueça, o que mais espetacular a Tectoy fez... Que fica no coração do Cisne pra sempre. O Zibo. O grande Zibo. É. Bom, não vamos entrar no mérito do Zibo agora. Enfim. Phantasy Star era conhecido por só ter 3 personagens. No Brasil ter vindo em português. E o sistema de dungeon dele ser diferente dos outros RPGs. Você via o labirinto de frente. E podia se perder. Ainda pra variar. Era mó confuso. Você, a primeira vez que você via, assim, você ficava confuso. Assim, você fala que... eu preciso falar que eu detesto o jogo. Ah, vamos fazer. Não, vamos mudar o nome dessa porra, desse cacete. Bagulho pra Romulo não gosta de nenhum jogo antigo. Não, eu achava legal na época, agora o sistema de dungeon dele não teria muita paciência hoje em dia, não. Pô, ele tem esse tipo de porra até hoje, cara. Ah, sim, mas assim, é a questão de você ter a paciência, né? Tem alguns jogos velhos aqui no HD que tem aquele sistema, mas é uma questão assim, pô, você vai jogando, você vira uma curva. Ah, virei a curva errada. Você tem que saber como é que você volta. Dia, já é meio um pouco chato mesmo, assim, você já não tem mais saco mesmo. Mas naquela época lá, isso aí era mó inovador, assim, você fala, puta, que bagulho da hora. Eu achava o Phantasy Star, na época, ele tinha gráficos mais avançados que os outros na época. Sim, pra questão época, de sim. Gráfico, tu olhava Final Fantasy, eu acho que esse tinha gráfico muito melhor. Não, nem por isso, eu diria assim, tinha um capricho a mais. Tu via detalhezinhos nele que, porra, tu não via nos outros. Cara, eu ainda me surpreendo com a capacidade de análise de vocês de quando tinha 10 anos. Não, cara, a gente tá vendo por uma perspectiva de hoje. Não antigamente, mas antigamente eu te via assim, caraca, esse aqui é mais coloridinho. E tá, hoje em dia eu não vou falar isso, né? Ai, era mais coloridinho do que o outro. Era mais bonitinho. Não, você outro, nota não, que graficamente o jogo era melhor em comparação da concorrência, né? Alguns jogos da concorrência. Botar eu assim. Acho que só o Romulo não conseguia perceber esse tipo de coisa. O Romulo não gostava de nada, tá querendo assumir. Eu não sei o que ele tá fazendo nesse podcast. Todo nesse mundo... Eu não gosto de jogo. Da lista, qual que tu vai falar bem aqui? Tá não, difícil, e outra, tá nenhum ele conseguiu perceber nada naquela época. Todos pra ele era a mesma coisa. Eu acho que ele jogava uma televisão preto e branco. Ele era um Kiko. Ele jogava na televisão preto e branco. Sendo aqui o porcinho. Olha, eu joguei muito tempo em televisão preto e branco. Pô, a parte do voltando a fazer a parte das compras e tal, eles faziam uma cena, né, uma screen diferente, tu vê que eles tinham um caprichozinho a mais, a tela de batalha tinha um mar, tu via assim aquela paradinha, os outros eram uma coisa chapada e uma porra assim, no máximo tu tava na floresta, botava umas plantinhas lá em cima. Pode dizer, tá na floresta. É, mas em Phantasy Star você não via os seus personagens, né? Nos outros RPGs não, você não via. É, tinha, aí é que tá a diferença, tinha um porém, né? Tudo então, tinha um porém, é. Você via na luta ou não? Ou foi a partir de outro que você começou a ver o personagem na luta? Vixe, foi bem depois isso aí. Não, no, acho que o do Mega, o do Master... O do Mega começou no quê? No 3? Foi no 3, é, né? 3, foi no 3 ou no 2? Então, acho que foi no 3. Os dois do Master não tinha, mas o 3 e o 4... É, mas logo o tempo depois. Não, mas pô, fala sério, do Master foi muito show. Mas enfim, Phantasy Star talvez foi o primeiro também a, embora tenha ficado assim embaixo, depois adentrar a moda online, né? Esse detalhe também. Ah, não vou dizer o primeiro, mas tem Phantasy Star. Ah, o do Dream Quest que vocês estão falando? Também. Porra, eu comprei esse jogo do Dream Quest, esse jogo eu achei muito foda, porra, o online. Mas bom, vamos voltar no Master, né? Pô, o Dream Quest pulou pra cacete. Não, pô, só pra uma coisa curiosa, né? Final Fantasy entrou com 13 e Phantasy Star já começou bem antes. Uma coisa que achei estranho foi não ter saído pro Saturno, nenhuma versão, né? Só ganhou o Collectionzinho só. Saturno! Das quatro versões. Graça, eu nem sabia que tinha Collection pro Saturno. Tem... Tinha. Tinha um mas é um Collection o quê? Da versão do Mega ou da versão do Master System? É, do Master Mega. Ah, tinha todos? Collection. Tinha todos, pô, os quatro. Ah, não sabia disso não. Mas tinha coisa a mais no jogo, assim, ou era exatamente os mesmos jogos? Acho que o 1 era um pouco. Era repaginado alguns. Ou foi no PlayStation depois que repaginaram um pouco? Eu quis ter muito na época, mas ficou inviável. Era tipo aquele sonho distante, aquele spec que fazem hoje em dia dos jogos atuais, que vem um monte de coisa bonitão que é cara pra caralho. Mas e aí só saiu no Japão ou saiu mundialmente? Ah, não sei. Só sei que era burburinho na época, era esse aí. Caralho e tal. Aí eu falei. Mas eu me recuso a acreditar que na época do Japão você tinha pessoas falando grande burburinho. Atrás de Rômulo, Saturno, Saturno tu já saía pra rua, tu já ia pros camelô, tu ficou enfurnado em casa até os 30, cara. Quando você tinha, quando você tinha 14 não, anos? Saturno, uns 15, 16, porra. Eu tá acho, maluco? 14, Saturno, 16. 15, 16, tá doido? Era, porra. Saturno é de que época? Só você tem 40 anos? 94, eu nasci em 83, tinha 11. É, porra, mas eu já saí pros camelô doido já era frenético, já era... E nessa hora todo mundo curtia Phantasy Star, nessa época. Não, o burburinho, né, do Phantasy Star, né, se fosse o burburinho de outro jogo, beleza, mas Phantasy Star, de Saturno. Sendo que o PlayStation já tava, a pirataria já tava começando a comer solta, assim, a popularidade do PlayStation tava explodindo. Cara, Phantasy Star foi popular no Não explodiu. 2 e 3 passou batido, quando saiu o 4 que teve um burburinho. Não. Foi super popular na vizinhança do Ciro. Não é super popular na vizinha. Eu tinha um colega meu que era Caxias City, nos camelô. Mas tinha um colega meu que era aquele... Tinha uns parentes lá do troço, que ele tinha umas parentes do troço. Olha como é que é a história. Do camelô, cara. Do camelô. Ele tinha uns parentes que trabalhavam de camelô, de CD, de videogame. Tô te falando. É muito picareta, né? Que é muito... Não sei. Tô te falando, cara. É a onda. Na vida do Cine, todo mundo conhecia alguém que conhecia alguém. Exato. Não, mas tinha. Eu contei a história no fórum como eu peguei o Saturno. É, eu contei a história. Você contou? Não lembro desse tópico, não. Eu lembro, ele já falou. Eu não lembro do jogo, mas eu falei. Que o Saturno eu consegui no maior treta doida. O maluco era tipo um mexicano matador da porra. Que é, esse colega meu. O apelido dele. De um mexicano matador de Duque de Castilho. Tô te falando, velho. Você tem que se preocupar quando ele começar a contar a história da vida dele pros netos. Como ele vai contar? Não, mas já a história é verídica, cara. Eu não era que o maluco comprava coisa no lançamento. O Saturno eu fui comprar já aí, muito tempo depois, muito tempo. Tipo, eu já cansei de mega experimentando. Aí o meu colega tá, o Diogo, pá, ele chegou, pô, fala lá com o mexicano. Falei, cara, quem? Fala lá com o mexicano. Às vezes o cara é paraguaio e passa a vida conhecida como mexicano. Com certeza. Não sei se era mexicano. Na época a gente era moleque. O maluco era tipo assim, mané. Aí a sala do maluco, tipo assim, de apartamento de residencial. Aí tu tinha que ir lá, ó, mexicano é tal andar. Aí tu, porteiro, vai pra onde? Pô, vou lá no 13º, acho que é 11º. O bagulho do prédio não tinha iluminação nenhuma, maluco. Aí fui de tarde, assim, uma tarde. Eu lembro até hoje. Que ele não quis ir comigo, não, maluco. Eu peguei o dinheiro assim. Aí eu podia ter sido estuprado, qualquer coisa. Aí fui lá, subi, caralho, o corredor escurão. Aí cheguei, caralho, é aqui, mano. E bati assim. Papá, aí me sai uma mulher toda gostosa. Eu falei, esqueci o nome do cara do mexicano. Eu falei, pô, fulano, tá aí? Mas quem é você? Eu falei, não, o Diogo me indicou e tal. Sim, tá contando essa história, tô imaginando ele jovem. Indo no prédio, tipo aquele de filme. Todo inocente. Que tem um bêbado no corredor caído. Ele chegando na porta, exatamente, batendo, o pessoal abrindo, tipo aquela janelinha na porta. Aqueles prédios com cheiro de mijo. O cara pegando o negócio e abrindo a porta. Aqueles prédios com cheiro de mijo, esses mesmo, cara, esses mesmo. Até hoje tem esse prédio, né, Gachu? Aí, pô, subi lá. Aí a mulher, porra, mas quem é você? Tipo assim, abriu meia porta. Ela não abriu. Antigamente não tinha olho de gato, só pode. Ela abriu meia porta. Antigamente não tinha olho de gato. Eu com 6 anos na casa da minha avó já tinha olho de gato. Pois é, mas. Mas não chama olho mágico, não? É, olho mágico. Aí o puxou assim a porta com uma correntinha ainda, quem é? Mó bagulho suspeito, com medo de CPM, caralho. Aí eu falei, não, é o. Pô, o meu colega indicou aí, falou que você tem. Falou que você tem um videogame. Aí a mulher falou assim, pera aí. Bateu a porta, aí ficou um tempão. Eu falei, caralho, essa mulher, eu não vou sair fora, mano. Mas a mulher era gostosona, aí. A mulher era gostosona. A mulher abre meia porta assim, ó, é gostosa. Não, era. Tipo assim, não, quando é moleque, tu imagina um monte de coisa, né? Falei, cara. Essa mulher deve ter sido melhor na memória dele do que na vida real. Com certeza, tudo melhor na sua memória. Aí abriu a porra do troço. Eu falei, entra aí, maluco. É tipo assim, uma sala, na sala de estar, assim, uma pequena, tudo preto escuro. Não sei como que a mulher ficava sentada. A mulher ficava só sentada ali, esperando alguém entrar. Aí falou assim, vai lá dentro. Eu falei, mas eu só entrar? Vai lá. Aí eu, porra, falei, fudeu, vamos me sequestrar, vamos fazer o caralho comigo agora. Eu falei, mas eu queria muito a porra do Saturno, foda. Aí eu fui lá, abri a porta. Quando a gente tinha moleque, a gente não tinha medo de nada. Aí entrei, assim, maluco. Tipo assim, sabe quando o mundo se abre, assim, ó. Tu vê até o céu assim, do preto saiu tudo claro, mano, porque a janela assim, entrava luminosidade assim na parada. Caralho, muito videogame no chão, bagulho contrabando rolando solto. É isso que eu tô pensando, um monte de maluco. Um receptador e não tá sabendo. Não, mas o cara, eu tô te falando, se fosse um cara numa loja normal, não era isso, o maluco era um atravessador. Aí chegou, caralho, maluco, fala aí, eu falei, não, tô vivo. Fiquei até meio sem graça, o maluco tudo mal encarado. Sabe marginalzão mesmo, aqueles marginalzão mesmo? Falei, o que tu quer? Eu falei, não. Eu falei, eu gaguejei o caralho. Aí eu falei, não, Saturno, pô. Ah, você chega aqui. Vou ver se eu tenho aqui. Aí chegava lá, tudo jogado no chão, caralho. Eu falei assim, ai meu Deus, eu queria ser tanto amigo desses caras. Aí cheio de tudo, assim, teu sonho. Do mexicano, dos contrafandistas. Não, vai estar pensando como que chegou lá e o que tava fazendo lá. Você devia pensar em como sair de lá com as suas pregas. também. Não, nem pensei. Tava, ih, quando eu vi os jogos, eu esqueci de tudo. Aí o maluco. Ele falou, assim, me possua por esses jogos. Eu me jogava assim no chão. Ah, meu Deus do céu, não, pelo amor de Deus, chega, né? Isso aqui, pelo amor de Deus, você por favor, leia depois. Não pode leia depois. Leia depois do jogo. Você tá louco? Vou deixar mesmo que esse podcast vai tomar essa linda, tem hora de fome. Não, então deixa eu terminar. Esse é o ponto alto desse episódio, então, praticamente. Deixa eu terminar, caralho. Não, deixa eu terminar, esquece. Já tá lindo, já tá perfeito. Então beleza. Mas ó, quem quiser mais, quem quiser ouvir mais, procure um review de algum jogo de Saturno que tá lá. Que tá tudo detalhado. Essa parte de quem pode ir pra casa. Tudo detalhado. Ai, Deus, eu acho que, se eu não me engano, era o Corvo. Não, esquece o que eu falei. Quantos estar é o melhor jogo desse mundo. Puta que pariu. Show, não, Phantasy Star demais. Tudo isso por causa de Phantasy Star, hein, mano? Onde chegamos? Ai, meu Deus do céu. Quem é o próximo aí, gente? É você. Ah, sou eu, é? Poxa, que o jogo que você mais gosta. Porra, California Games. Esse jogo era foda. É, esse jogo é bom pra caramba. Pai, eu duvido, e sem consciência, uma pessoa que viveu ali entre final de 80 e começo de 90, que gostava de videogame e não jogou essa porra desse jogo. Eu duvido. Não podia existe um. Até não gostar de esporte, mas jogava. Mas jogou, mas jogava. Eu duvido lembrar de mais de dois esportes que o jogo tinha, né? Ah, porra, tinha aquele. Aquele de machadinha, tinha o de patins, tinha o surf. É, a bicicleta. Não tinha bicicleta? Tinha. Olha, eu admito, o de surf eu nunca durei mais de 5 segundos naquele jogo. Não, eu nem entendia, eu nem sabia. Muito tempo agora, um tempo atrás. Até agora, que um tempo atrás, que você me falou que tinha que botar pra trás e pra frente, que era como que funcionava. Eu nunca descobri. Ele vai pra cima, pra frente, ele vai pra baixo. Aí tu fica naquela, tem que ficar sempre na marolinha. Se tu descer muito, tu vai cair. Tu fica na marola, na marola. Mas tem uma hora que chega o tubarão, quer dizer, é um troço sem sentido. Caralho, tem um tubarão? Tem, tubarão te mata. Pô, tipo tubarão. Lembra que eu mordei o cara essa semana aí, né? Tipo, é mesmo, olha, já era o presságio, bagulho. De todas as formas que o jogo pode me destruir, é só do surf que é pra me destruir mesmo, né? Não. O do skate, ninguém o do patins, surf, o do só patins, o cisne mesmo. O do patins tinha o cachorro, porra. Vocês não jogavam esse jogo então? O do patins tinha o cachorro. Não, não jogava o tempo. Que isso, cara, vocês eram ruins demais. Eu era ruim demais. Eu não jogava o do surf. Na embaixadinha, o patins, então, o patins já era pra sempre pra baixo. É porque eu jogava muita competição. Eu jogava os primos assim, maluco de escola e tal. Aí a gente fez a competição. Aí a gente jogava. Esse jogo era tão absurdo em algumas coisas que eu lembro que na revista tinha o detonado da embaixadinha. Cisne já fazia seus torneios lá de California Games. Foi nesse jogo que é considerado o pai. O pai dos multiplayer. Pai dos multiplayer. Pai dos multiplayer, não, não. Sim, tu botava aqueles arcades com quatro vários controles no não, conta, não. Né? O bacana é que ela fala. Não, cara, console caseiro, pra caseiro. Sim, ele devia ter um canal no YouTube. O Angry Joe Nerd brasileiro. É. Mas aí o California Games, porra. Não, cara, ele gosta de tudo. Eu fazia competição com ele e tinha um de. Não sei se vocês lembram, que tentou seguir a mesma pegada, só que era de caverna, lembra? Caveman Games? De caverna? É Caveman Games, que era jogos de competição, mas com homem. Ah, aquilo ali era legal, cara. Legal. Jogar pedra do outro lado. Esse eu não conheci, não. Que isso? Tinha um que era pra bater na cabeça do outro, lembra? É muito controle maneiro, topo, cara. Ajudava em muito. Nossa, aquilo era. Não, aquilo ali ia ficar. Esse jogo eu literalmente aperta botão. Não tinha mais. Mas vários jogos de esporte não aperta o botão. O California quem fugia disso porque era um outro. Não, o tipo, California, né? tinha uma. Tinha que fazer um estilozinho. Não era qual se apertar botão, não. Mas aí quem tinha turbo era rei no Caveman Games. Eu lembro que tinha aqueles controlinhos turbo do Nintendinho. Aqueles da. Nem lembro agora, mas que tinha aquela alavanquinha de Duke que inventava. Não, Dynacon não. Era aqueles que ligava os botãozinhos. Assim. E ligava o botãozinho. Mas muito que era aquele botão, era vermelho e amarelo. Não, o mais famoso aqui era o da Dynacon. Eu não lembro qual era o meu, mas era um preto assim que lembrava do Saturno. Magnavox? Não era Magnavox, não, era um tal de Pro alguma coisa. Deve ser uma dessas marcas que morreram na época. Mas era o que tinha a alavanquinha, cara, que colocou a alavanquinha. É genérica do caralho? Genérica, Caxias, mano. Eu não sei qual é esse modelo aí, mas. É tudo da época mesmo. Era tudo mexicano, chefe. Não era assim, não. Então, como que essa conversa chegou de novo nesse lugar, começando a falar de California aqui? Não, mas a gente tem que lembrar. Velharia. Pô, Power Rangers era maneiraço, mas eu, meu jogo favorito era o de embaixadinha. Assim. Era, acho que era o skate e a bicicleta pra mim. Eu gostava pra caramba do skate. Patins, pra mim era patins e bicicleta. Eu ouvi o pessoal comentando da embaixadinha e da bicicleta. Todo mundo gostava da bicicleta. Aliás, todo cara, essa embaixadinha, que porra que era? Que era uma bola que não era. Era uma bola de golfe, mais ou menos, né? Quase. Que era um negócio parecido com aquele disco de hockey. Não, não, era uma bolinha pequenininha, mas não, até hoje a gente podia usar uma bola grande. É, embaixadinha da época, hoje em dia. Pra dificultar, né? Eu gostava de jogar pro alto, virar de costas e pegar de lado, assim, com o pé. Eu me amarrava. Ah, sim, você podia pegar de lado com o pé, assim, né? Era maior. É, de lado, na cabeça, pum, pum. Aí você se ferrava justamente por isso, quando tentava fazer essa pirula. Aí você começava a errar. Tu tinha que fazer certo. Ah, mas enquanto tinha virava, manha enquanto lá, tu virava com um pé assim, podia fazer. É, tinha uns pássaros pra acertar também. É, boda, bem lembrado. Mas engraçado é que eu não me lembro de nada que vocês falando desse último. Porra, então é porque esqueci, você é o isolado, você não jogava. Você via lá 6 play, 5 play, 6 play, e falou assim: ah, quem que eu vou jogar? Então olhar pro lado, devia ter um cachorro lá olhando pra tua cara. Dois player assim, até na dividida, não? Pô, cara, não fala assim não, cara. Mó saudade do Shake. Eu também tive um cachorro chamado Shake. Eita, eu não tinha cachorro, não. Eu tive um papagaio na época. Credo, o cara não teve cachorro. Mas teve papagaio. Não tive. Não teve papagaio. Infância mesmo esse cara. Papagaio não gosta de lembrar da história dele. Vamos mudar de assunto. Sério, mesmo. O que aconteceu com o seu papagaio? Não quero contar o papagaio, não. Por favor. Ele deve ter feito alguma cagada muito grande, esse papagaio foi despedaçado. Não, cara, o papagaio tá vivo até hoje, mas... Então tá tudo bem, porra. Não tá, porque... Não, foda-se, eu vou contar, então. Esse papagaio vivia todo tempo assim. Papagaio... Conta isso. Porra, cresci com ele e tal, com o papagaio. Caralho, a gente, porra, botava ele assim no meu lado, ficava jogando de OVM, botava assim no meu ombro, não parava de ficar. Com pirata. Comia assim, botava, eu fazia, quando ele era pequeno, fazia, porra, mingau assim, parado, comia, cuidava na colher com ele. Era parada mesmo de parceiro, né? Papagaio, brother, foi interessante, brother. Papagaio, brother. Aí. É, não, tá, a parada foi meio triste. Aí, porra, depois já, um tempão, começa a trabalhar o caralho, e lá, ficou meio quieto, né, que minha mãe... Ele te abandonou. Não, me abandonou. Que papagaio, eu que abandonei ele, mano. Eu me mudei, né, recentemente mudei e tal. Aí tentei trazer ele pra cá, mas ele, quando fica sozinho, ele grita muito, fica nervoso. E aqui tem um monte de... Fica perto do Quinta da Boa Vista, tem muito maritaca, muito papagaio, muita porra assim. Fica gritando, aí ele fica doido quando vê. Aí, quer dizer, tentei trazer pra cá, mas ele gritava muito. Aí a galera começou a ficar falando merda, pá... Tive que me desfazer dele. Minha mãe não quis ficar com ele, porra. Aí foi lá pra um sítio, um amigo lá. Porra, foda. Sim, deixa eu contar pra você um segredo. Sabe quando você era criança e seu pai, sua mãe falava que o seu cachorro foi pro sítio? Então, não, cara, não é eu dei. Isso foi agora. Isso tem 3 meses, maluco. Eu que dei pro cara. Isso tem 3 meses. A mãe do filho vai ter fazer, ele não vai aguentar. Vamos falar que ele foi pra sítio. Ele é jovem, ele é muito jovem ainda. 32 anos, ele é muito jovem, não vai aguentar. Não, ele tá um cachorro há 30 anos. Ele tá morando no sítio do meu pai. Ah, mas não sei quantos anos que eu não vejo ele. Não, cara, ele tá. Eu fui pessoalmente entregar pro cara. Eu fui pessoalmente entregar. Levei na gaiola, pai. Eu pessoalmente entreguei, quer dizer. Tem 3 meses isso, foi recente. Aí, quer dizer, foi foda. Mó barra. Ah, quem é o próximo agora, hein? Sou eu. Ah, Cisne. Por favor, Cisne, um jogo pra me recompor. Essa triste história do seu papagaio que foi pro sítio. Pois é. Foi Punch Out, cara. Punch Out, uma franquia. O cara ficou até meio sentido agora. É, porra, não, porque o bagulho foi sério, mano. Punch Out é aquele jogo de boxe, né? Da Nintendo. Eu particularmente não gosto. Joguei a do Super Nintendo só, do Nintendo, não tive paciência. E é um jogo que... Tipo um boxe primeira pessoa, né? Tu esquiva. Eu achava legal pra caramba, mas eu achava mó difícil. Você não conseguia jogar esse jogo. Ué, você achava difícil? Vocês não são os fodões? Fizeram tudo? Ele é aquele negócio que você já tinha que saber o tempo, assim, aí pegar o tempo do negócio era mó treta, assim. Ainda mais que eu não tinha o jogo. Punch Out é só decorar. Aí você tem que pegar emprestado. É só você luta uma vez contra o inimigo, você decora o padrão de ataque dele e pronto. Eu achava difícil esse jogo, mas eu gostava, muito, assim. Muito, muito demorado, muito enjoativo. Sei lá, uma luta demorada. Não, eu adorava, cara. Era tão legal, tinha os personagens. Era um diferente do outro. É, caricato. Caricato, caricato, caricato e tal. Mas sei lá, é um jogo meio médio. E o juiz era o Mario? Isso aí eu nem cheguei a ver. Era no do. Era no Nintendinho ou no do Super? Sei lá, que tinha o Mike Tyson lá. É, o Nintendinho era americano. Era o do Nintendinho. Esse jogo é o Mike Tyson Punch Out. Ah, tá. Então, nossa, era muito louco. E era mó treta, né? Passar. Ele era o último, não era o último computador? Era. Sim. O jogo é épico, é até estranho você falar que não gostava dele. Você não gostava, não. Não, pô, eu gostei muito. Eu joguei muito mais do Super Nintendo e do Wii. Mas, porra, o do Nintendinho é foda, cara. Esse esquema de, porra, isso era a primeira pessoa, né? Entendi, cara. Você via o personagem? Você via tipo meio de trás, né? Uma câmera diferente. Ah. E é bonito assim. Ele é bem bonito assim. Sim, ele era lindo. É, 87, cara. Ele era bonito pra caramba, assim. A ideia dele assim, é boa pra caramba. Assim. Não, e o jogo era simples. Ele tinha dois botões, né? Soco direito e esquerdo. Né? Mas, cara, isso sozinho era o suficiente pra te dar. Pra ter muita variedade. Mesmo com tão poucos botões, assim, tão pouco movimento, você tinha uma variedade muito grande. Você tinha toda a questão de tentar prever como é que o inimigo vai atacar e como você vai contra-atacar ele. Tinha uns supers também, especiais, não tinha? Eu não lembro. Eu acho que era no Super Nintendo. Nintendo, eu não lembro. É, no Nintendo. É, no Super tinha. No Super tinha. Você tinha tipo uma sequência de porradas. Ele também, se não me engano, ele era nele que tinha até sistema de password, assim, né? Tinha um monte de jogo que nem tinha, ele tinha sistema de password, né? Você ficava, cara. Ele tinha sistema de password. É, então. A maioria, vários jogos não tinha, tipo o Mega Man, por exemplo, nem tinha password, se não me engano, e Punch Out tinha. Aí, cara, era um jogo de boxe que era diferente. O jogo de boxe que você tinha na época era tipo o jogo do Rock. Era muito pior, era muito ruim. Tinha, né? O de luta livre que era o Wrestling, né? Aquele Wrestlingzinho bem que pegava aquelas pílulas da maconha e ficava loucão. Que? O Wrestling, que tinha aquelas... Tu lembra do Wrestling? Não. Wrestling Mania? Então, Wrestling Mania. Então não vai saber o que eu tô falando. Eram uns bonequinhos, tinha uns chifrinhos, eram uns bonequinhos meio caricatos, assim. A Punch Out já era caricato. É, Punch Out era tudo caricato, assim. Era tipo um cartoon, assim. Era... Os do Nintendo já tinha o pessoal fora de ordem. Tipo, o do Super Nintendo tinha uns lá que ele chutava, né? Nintendo já tinha tipo, isso quebrava as regras, tá falando? É. Eu acho que tinha, assim. Se eu não me engano, às vezes você chegava em tal lutador e você falava, ah, esse maluco aí ele faz tal coisa, tipo, ah, ele chuta, ele dá golpe baixo. Ele trapaceia. É, então eu acho que não entendi, já tinha isso sim. Que eu lembro. Assistiu o treinador falando. É, isso, eu acho que tinha assim. Acho que era no Nintendinho que já veio. Do Nintendinho já é muito louco, assim, já é uma versão foda pra caramba. Ele já é um boxe louco diferente, né? E Sérgio, fala um jogo então, Sérgio. Então, mais um que saiu em 87, né? O Zelda 2, The Adventures of Link. Que peso, hein? Que peso, hein? Peso, né? Exato. Vamos dizer assim, né? Porque... Mais uma vez, Sírio, você jogou Zelda 2? Não, 2 não. Eu não gostei do Zelda 2. É um jogo horroroso. É o único jogo ruim fora aqueles do CDI. De quem? Nossa, do CDI. Daquele videogame lá, escroto, lá da Philips, né? É. Ah, nossa, tá. Aqueles lá também é horrível, aqueles Zeldas lá. Mas esse aqui é tosco, assim. Mas por que que esse é tosco? Fala por que que esse é tosco. Tem que falar. Porque ele, tipo, o jogo se divide em duas partes. Você tem umas fases de uma parte de exploração. E você tem um mapa de RPG clássico, sabe? Uma coisa vista por cima e tal. Você vai andando pela fase, encontra cidades e tal, os calabouços. Tinha um adventurezinho tosco, né? Não, quando você entra... É, vira um jogo side-scroller. Vira um jogo side, cara, que não tem nada a ver com Zelda. É, pensa assim, andar no mapa, vê no normal. Aí quando você entra na tela, coisa assim, você começa a ver, tipo, lateral, assim. É, e é um jogo ridiculamente difícil. Mas não é dificuldade, sei lá, que é difícil, não. É dificuldade que é quebrado. É o controle que é duro, é o... A espada... Que... Tudo, os movimentos do Link, assim, estranho, assim, você olha assim, você... Putz. É o Link que não parece Link. É o Link que não parece Link, isso mesmo, assim, você. Puta, o jogo é muito. Ah, sei lá, isso tipo, é o segundo jogo, né? Então eles estão descobrindo ainda mesmo o que fazer com essa porra. Ah, sei série. Lá. Ele tinha tipo um narigão, assim, não sei se você lembra assim essa versão. Já que você tá vendo ele lateral, assim, você vê tipo um narigão, assim, é mó estranho. Cara, mas se você for olhar os concept art, eles são mais ou menos assim mesmo. Aí tem um orelhão, um narigão. O Super Nintendo já era assim. O Link só ficou esse cara bonitinho, descolado e tal, no 64. Ah, não, mas no Super Nintendo eu já achava ele bonitinho já, da hora. Agora esse do 2... Não, o 2 é triste, pior que eu nem lembro se a trilha sonora dele era do... Era alguma coisa, assim, nem lembro. Esse jogo passou, nossa. É, vamos falar a verdade, a gente só botou ele na lista porque que pelo legal, nome do Zelda. É, porque só, se fosse mesmo, Zelda, a gente nem estaria mencionando. Verdade, ele nem aqui, entrou na nossa lista dos jogos de 87. A gente foi obrigado a colocar, né, porque era Zelda e falou, vai ter que falar, né. É, pelo peso da franquia mesmo. Ah, eu sou um fã da série, não queria falar dessa porra. Então, mas tem que falar. Não merece ser citado. Mas tem que falar, né, não tem jeito. Esse jogo é uma mancha no bom nome da série Zelda. É, porque foi a aventura de Link. É, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com nenhum jogo que saiu antes. Foi tipo um jogo de plataforma mais zoado. Plataforma 2D. E tem também vários casos de tradução bizarra dele, assim. Tipo, tem um que ficou famoso, que é um cara que fala I am error. I am o quê? Error. Error. Nossa. Eu sou um erro. As ideias. Ah, tem vários bugs horrorosos. Né? Tinha que aparecer no início. This game is error. É, pô, vocês nunca conheceram isso? Esse é um dos bugs mais conhecidos do videogame. Porra, não. Boiei, né? É, mas o jogo não merece nem ser. Não vou falar muito dessa porra. Vambora, vamos pro próximo. Guilt agora? Sou eu. Com Metal Gear. Historinha básica do carinha que vai lá. Você vai matando meu carinha. Você chega por trás, chega por trás, mata e vai embora. Isso, exatamente, vai lá, tem que resgatar o cara, chega. Você quer abrir uma porta, não tem a chave, você tem que procurar a chave, essas coisas. Mas enfim, Metal Gear pra muita gente é um ícone da cultura já, né? Mas quando começou... Eu lembro que o pouco que eu joguei dele, eu não cheguei a zerar o do Nintendo, não. Mas tinha algumas coisas já do Metal Gear da franquia, né? Que é... Ah, mas você jogou bem, depois, né, de jogar o Metal Gear do PS1. Solid. Ah, não, mas muito Metal do Gear jogo, Solid. Falar, o que mudou muito, muito assim, muito mesmo, foi que adicionou a mecânica. É, claro. É, não, já tava lá, essa coisa de stealth, o codec. É, isso. Aí a ideia de tu chegar de surpresa, surpreender o inimigo e pá, já tava tudo lá. Um jogo de coisa assim. Isso que eu achei interessantinho, mas o jogo eu achei muito meia boca. Ah, mas pro padrão o jogo é meia boca. Não deixava de ser legal, mas... É, não deixava de ser legal, mas... Cara, o pior é que eu joguei esse jogo depois de velho, já com 20 e tantos anos. Cara, eu gostei muito. Eu também, eu gostei pra caramba, eu joguei. Mas ele não é ruim, assim, não. Cara, algumas pessoas podem ter receio porque é Nintendinho, essas coisas, né? Mas era um bom jogo. Não, do Nintendinho é ruim. Tô falando do MSX. Ah, porque eles são o primeiro do MSX. É, então, apesar que eles começam diferente, mas depois chega uma parte assim que eles ficam iguais, assim. Mas o começo eles são bem diferentes um do outro mesmo. O do MSX eu não joguei, joguei do Nintendinho mesmo. Não, joga o do MSX, o MSX é o que vale. O MSX vou buscar aqui. O MSX eu joguei bem pouco. Agora o do Nintendinho passava raiva naquela porra de cachorro. Meu Deus do céu. Que demônio. É quase como se fosse tipo um cumprimentando o outro, que é você joga com o MSX, é como se você estivesse entrando de um lado, assim, da história. E a do Nintendinho assim, é começando em outro lado, assim. Tanto que outra até na vista, né? É, até na outra. Até na. Você na base mesmo que você entra, no MSX você entra pra um lado e do Nintendinho você entra pro outro, assim, na base lá que você entra. Mas não é uma releitura, não, porque tinha isso na época, pra transportar o jogo tinha que sofrer uma releitura. Cara, acho que o Kojima nem tem envolvimento nessa porra desse jogo. Vai saber, né? Porque o cara faz o jogo e tal, né? Aí a empresa que vai passar lá pras plataformas, né? Vamos lançar isso. Não, aqui. Tanto que tipo, ele nem conta o Metal Gear. Entendinho na história e tal. É como se o jogo não existisse. É, que ele fez a versão mesmo do MSX, né? Aí depois era lá, o Konami falou, ah, vamos lançar isso aqui pro videogame. Esse jogo saiu de novo, naquele Metal Gear Saga. É, The Legacy Collection, não é? É Legacy Collection. Então, é, eu isso tenho mesmo. Aqui, cara, e tá bacana, essa roda direitinho. É, eu sei, tô ligado, velho. Bom pra caramba. Sabe o que é na PSN? Não, você compra o. É, o Legacy Collection, ele vem lá no disco. Tipo, é um pacote que vem com o. Todos os Metal Gear saíram no PS. É, esse MSX parece bem mais interessante, vou anotar aqui. É um bom jogo. Que eu lembro de ter jogado muito mesmo Metal Gear Solid, quando eu vi o Solid assim no PlayStation. É, nossa. Mas aí quando saiu o PlayStation, vamos lá. Pra muita gente o que começou foi o Solid. Tem gente que nem sabe o que começou. Foi isso. Pra mim, eu só fui descobrir Metal Gear mesmo depois, assim, por causa do Solid, assim, que eu fiquei tão fã do Solid, gostei tanto que eu fui atrás. Aí que eu descobri que tinha lá Metal Gear, Metal Gear 2. E no Solid mesmo tem o. Em forma de texto lá o story log dos anteriores. Sim, mas foi, porra. Shadow Moses, né? Ah, tem lá Metal Gear 1 e tem Metal Gear 2, Solid Snake. O Solid eu joguei tanto na minha vida, cara. Joguei tipo um ano inteiro a versão japonesa até sair a versão americana. E quando saiu a versão americana, joguei também tipo um ano inteiro, assim, era... Ah, eu não dei esse azar de jogar japonesa, não. Nossa, você não jogou japonês? Então eu já joguei americano. Não, ele demorou um ano pra sair a versão... Quando eu joguei, já joguei americano. É porque eu não era com amigo dos caras, entendeu? Eu era uma pessoa então, normal. O Cid que era amigo do milionário e tal, mas eu tinha um amigo que só jogava... O Cid não, pô, não sei lá. E tinha Metal Gear original. Ele só jogava jogo original. É? Na época do PlayStation 1. Cara, uma raridade, é raríssimo você ver uma pessoa com raríssimo. Original de PlayStation 1. Foi o boom do da pirataria do PlayStation. Ah, mas pra alguns quando começou era só original, né? Ah, não, PlayStation. Aí quem se manteve no original é outra história. É, já é uma questão de que a pessoa quis ficar. Né? Cara, jogo original, eu cheguei até pro Saturno. Não, Saturno tinha original, Neo Geo, eu tinha, todos os meus Neo Geo era original, tudo, agora de PlayStation, só a demo. Era difícil até de encontrar nas lojas. PlayStation, meu jogo original era Rayman, e era o único que eu tinha também. E era difícil de achar na loja era difícil tu achar. É, de PlayStation original. Era difícil, era só a demo que você achava. Difícil pra caralho. Os outros videogames você encontrava de boa, agora PlayStation... É. Do Saturno e tal, aquelas caixas de papelão da Tectoy. Cara, o PlayStation não foi lançado oficialmente, ele foi lançado oficialmente aqui depois de muitos anos. Ele veio meio que no clandestino mesmo. É, era na base aí do mexicano, do Kink. O engraçado é que, mesmo sendo pirataria, no começo, tipo, até tipo assim, 97, assim, os jogos eram pirata e você tipo, podia pagar tipo 25, 30 reais nos jogos. Aí quando começou a chegar ali em 98, 99, começou a sair os gravadores de CD, que o negócio começou a descambar pra caramba. Mas eu lembro que nem Resident 2, tive que pagar 30 reais, assim, pra comprar, o Metal Gear. Foi o Final Fantasy 7, que era 2 CD. Aí, pô, nessa época tinha um outro negócio, os jogos custavam por CD. É, por CD, então. E esses jogos era... Você pega o Final Fantasy 8, tem 4 discos... Vixe, pode... 50 pau você pagar. Não, mas o... E era por CD e era por jogo também. Tipo assim, jogo momento, bombação, eles aumentavam, os filhos da puta. Eu lembro que os que estavam estourando Resident e tal, esses assim, porra, os vagabundos, ficavam o preço de louco. Você ainda tinha que ficar esperto, que às vezes punham que ele vendeu o jogo demo e você pensando que não era. Bom, mas não sei vocês, mas eu usava os macetinhos. Quando eu comprava jogo, não demo, mas jogo assim, que eu chegava em casa e tava ruim e tal, eu falei, cara, esse jogo é muito ruim, dá. Aí eu pegava, chegava lá, porque vagabundo não tinha, nos camelô que eu comprava, não tinha o videogame pra testar. Não, aqui em São Paulo, cara, esse jogo tinha os videogames lá ligados, cara, eu testava, assim, tá testando, tá funcionando, tá vendo? Já não tinha lá como falar. Lá na minha área não tinha, não. Lá na minha área aqui, era só barraca. Meu filho. Eu falava assim, pô, cara, isso aqui tá ruim. Galeria Pagé aqui, era fogo. Geralmente a tiazinha, né, é mulher assim. Lá na minha área não tinha, não. Era mais coisa pra poder correr da polícia. Era só uma campanazinha assim. Eu falo assim, pô, esse jogo tá ruim, cara. Botei lá, não ligou não. Aí a mulher, nossa, meu filho, tem certeza? Eu falei, tenho. Escolhe outra aí então. Eu, então tá. Mas era só no dia seguinte, que eu tentava esmerilhar o jogo, mas não consegui, que era muito ruim. Bom, cambada, chega de falar essa porra aí desse PlayStation. O tema era um videogame, acabou. Era um jogo Metal Gear do MSX. Falando sobre o PlayStation, mas bom, eu vou falar de R-Type. Você lembra de R-Type? Cara, eu era uma época que eu gostava muito desse jogo, né? Hoje eu não aguento mais. Ah, eu gosto até hoje. Esse jogo que fez eu gostar, assim, R-Type me mostrou no mundo do Shmup. Esse jogo aí é classe A. Dá pra chamar R-Type de Shmup? Ah, não sei, mas é por causa dele que eu fui atrás de todos os outros. E ele era mó popular, assim, na época do Super Nintendo, pelo menos no começo, assim. Eu conheci por revista, e a revista ainda tinha na matéria dizendo que ele era mais conhecido pela dificuldade em comparação aos outros. Não, era muito difícil, cara. É mais um jogo aqui que eu nunca zerei. Mas todos esses jogos de... É, Shmup é um puro, assim. Pra caralho. Então, todos esses jogos são difíceis pra caralho, assim, é de jogo, né? E quem é que vai pegar a R-Type? Alguém lembra aí? Iron. Ué, Iron, começa com Iron. Iron, eu acho. Tinha Konami Code nele, não? Nossa. Não, da Konami é o Gradius. É Gradius. É o Gradius, já tá confundindo. O Gradius é o que tem, chefe de peixe. Não? É, tudo é de peixe. Gradius é tudo peixe. O R-Type é o que parece monstro, né? É, tipo uns... É, isso mesmo. Uns aliens, assim, doidos, né? Que até o cenário conspira contra você em algumas versões. Como assim conspira contra você? É tipo o 3. Tem um cenário lá que ele... É... Ele esmaga se você estiver no lugar certo. Ah, é. Pode ver, tem esse negócio mesmo. Mas aí também vários... É, shmups tem esse negócio. Sim, mas... Se eu for pegar, tipo, o Gradius em comparação, o Gradius não é tanto assim, entendeu? Tem o que apareceu também com ele é o Salamander. Salamander, sim. Salamander. Salamander era bom pra caralho, entendeu? Ah, Twinbee. Qual? Twinbee parece mais com 1997. Twinbee é mais cômico, né? Esse cartunesco, bota assim. Esse R-Type até teve depois uma versão que saiu pra aquela Xbox Live, assim, uma versão... Sim, teve pra caramba. É bom pra caramba, que você pode jogar e jogando, tipo, com o jogo original, apertar o botão e já mudar, assim, o jogo muda na sua frente pra versão nova, assim, remake, assim, é mó bonito, assim. Eu sei que, na minha opinião, né, o melhor R-Type que saiu foi aquele R-Type Delta do PlayStation 1. Já era todo 3D, você podia escolher outra... Entre três tipos. Mas você não chegou a ver se é que eu tô falando do Xbox então, não, né? Não, nem Xbox eu tenho. Ah, então, se você tivesse visto, você ia ver. Porque é muito louco. Você, tipo, pode jogar ele jogando normal, com aquele antigo mesmo, os primeiros. E se você apertar, tipo, um dos L ali, o R, o jogo na hora muda, assim, ele vira, assim, vira aquele coisa novo, assim, moderno, mó lindo, assim. Aí você fala, caramba, você pode ir trocando, assim, vendo como que era antigamente e como que eles deixaram hoje, assim, com o negócio bonito. É qualquer hora do jogo? Qualquer momento, é só você apertar o botão. Você apertou o botão, muda. Não, duas coisas do R-Type da época, até hoje, né? Você podia carregar o tiro e eu tinha um pod que acompanhava você, né? Tinha o quê? A navezinha que você pegava e ficava na sua frente. Ah, sim, é. Você pegava um power-upzinho e ficava a nave do teu lado. Você podia jogar nos inimigos, ajustar ele pra a nave. Tinha umas navezinhas que às vezes que atirava pra trás, né? Porque aí te ajudava a defender a parte de trás. É legal pra caramba. R-Type é muito louco, assim. Não, R-Type, cara, eu me diverti pra caramba, apesar de nunca ter conseguido ir, sei lá, pra além da segunda fase. Vai ser o dia que você falar que esse jogo eu terminei, vai ser tipo aquele dia histórico, assim. Se eu terminei vários jogos. E tinha lugar certo pra acertar o chefe também, desetalhe, né? Ah, é, pode que o R-Tape tinha esses negócios mesmo, assim. Aí eu lembro que tinha até um chefe lá que você que tinha uns tentáculos, se não me engano, uma coisa assim, que você tinha que esperar tudo se abrir pra acertar bem no centro, assim. Aí fechava, era foda isso aí, essas dificuldades mesmo. É, nessa época tinha muito jogo desse estilo. É, lógico, né? Os caras viam que um fez deu certo, né? Os caras, não, vamos. É, você tinha o 1953, que saiu o mesmo ano, que era da Capcom, lembra? É, lembro. 53 ou 43? Ah, eu sei lá, 1900 e alguma data. Põe aí o aniversário da sua avó. Aí, vai ser 1900 e é 1940, insira aqui uma data. É, 1900 e minha avó de garotinha. Mas tem esse jogo também, se eu não me engano. 1940 e no lugar do último nome bota um X. É. XX, isso mesmo. Tem 1940 XX. É, igual o Mega Man, né? Em 2000 e XX. É, ah, é, 2000 XX. É, foi daí que um copiou do outro. Quem será? É, pois é, não sei. Não, R-Type, cara. Recomendo muito, muito, muito. Mas é aquele negócio. Se a pessoa tiver a oportunidade de pegar a versão do Xbox Live Arcade, mano, pega que é tipo um sonho, assim. O negócio é foda demais, assim. Ou pega R-Tape Delta do PS1. É, então, se não tiver, pega ele. Mas esse de Xbox, ele é de graça ou não? Né? Não, tem que comprar, não. Né? Tem um Xbox, não, tem nada de graça nesse mundo. Nesse mundo de graça, até injeção na testa eles já começaram a cobrar. A versão da Xbox Live chama R-Tape Dimensions. Ah, tá. Sim, você é o próximo. Cara, vamos de Shinobi então, né? Shinobi, o jogo é uma merda. Esse aqui. Não, mas... peraí, esse é o do Flipper, não? É. Pô, tem certeza? É, olha lá, olha lá. Já falou que o bagulho é uma droga. O bagulho é. Peraí. É o do arcade é bom? O do arcade é bom pra casa? Sim. Opa. Eu não lembro. É bom, sim, é o bom. Ah, eu não joguei. Você achou? Puta que pariu, olha que desgraçado. Esse eu não joguei, não posso falar. Bom, Shinobi, né? O jogo é franquia que tem um grande nome, né? Eu não cheguei a jogar essa versão do arcade. Conheci aquela versão do Master, que era originou aí. Tristeza. Você conheceu qual? A do Master, né? Nossa, eu não lembro da do Master System, não. Era muito ruim? Nem eu lembro. Era um de roupa preta? Não, o Master System era aquela que o cara era meio... Era tipo infiltrado, sabe? A versão do Master saiu em 88. Era meio, porra, era, sei lá. E tinha um negócio de salvar umas crianças. Ele era muito feio. Não, acho que o Jack Show. Era Shinobi mesmo. Era meio doideiro, meio feio. Esse do arcade eu vou até jogar depois pra ver. Esse é o que tinha Musashi do arcade, né? É, isso mesmo, que tinha Musashi. Joey Musashi. Que depois quando pro Mega saiu como Revenge of the Shinobi. E é foda pra caralho. E como é que o Seiji não gostou desse jogo, se é o mesmo jogo? Eu também não entendi, não. Sabe que o Seiji não jogou nada disso. Esse do Master eu joguei, não gostei. O do Arcade eu não joguei. Mas já é a mesma versão? O do Arcade eu não joguei, então não tem como saber mesmo, né? Se é a mesma. É essa mesma versão, igualzinho do Master aqui? Desse não, Shinobi é primeiro. Tipo Revenge of the Shinobi. O Master teve três. Ele é igual, ele é parecido 3. Com Revenge of the Shinobi mesmo. Ah, é aí outro jogo, né? Eu tô falando do Shinobi demais de Master. O primeiro. Não, não é. Mas querido, o primeiro não, é o do Arcade, filho. Então pronto, tô falando pro console do Master, o primeiro foi esse Shinobi. Do Arcade foi Arcade. Aí é bom esse do Arcade, eu não joguei. Mas acho que o do Master ele tá falando o Shinobi, que é um cara com roupa preta daqui a pouco. É meio que aquela roupa de infiltração. Não, nada a ver com esse Shinobi aí. Então, ele é por isso que eu falei, é uma merda, porque eu me lembrei desse do Shinobi Master. É o do Mega. Do Arcade eu não joguei. Tem que sair do Master, cara. Tem que vir pro Mega Drive. É, o Shinobi começou mesmo, na verdade, Shinobi, minha franquia nasceu mesmo no Mega. Mega Drive, essa do Arcade eu não tenho muito o que dizer, mas é, a franquia nasceu e tomou rumo, não foi na... É, mas mais do que o Shinobi, eu gostava muito mesmo da Shadow Dance. Shadow Dance era muito legal, tinha um cachorro. Era muito foda, tinha um cachorro. Shadow Dance já era hard, cara. Ah, você vai morrer com um hit, pá, morrei. Lembro até o final, assim, era a época. É, e Shinobi tinha aquela coisa dos especiais, né? Pelo menos na época do Mega, até o Shadow mesmo. Porque o Shinobi foi meio que veio uma concorrência do Ninja Gaiden, né? Aí, entre nós, né? Porque tinha um jogo do Ninja da Nintendo, aí a Mega queria o dela e lançou o Joe Musashi. Aí só que o Shinobi tinha uma pegada diferente, né? Do Ninja Gaiden. Eu não sei qual dos dois era mais difícil. Ah, Ninja Gaiden, era pior. Não, Ninja Gaiden, não, Shinobi. Acho que Shinobi, porque Shinobi você não tinha. Ninja Gaiden você tinha como voltar, pelo menos naquele estado. Shinobi não, você tinha que começar do zero quando acabar os continentes. Sérgio, manda um joguinho da sua lista de grandes feitos de 1997. Então vou falar de Afterburn, a clássica série Afterburn. E curiosamente os dois, o 1 e o 2 foram lançados em 87, né? Porra, mas por quê? Porque a vibe foi tanta, o retorno? Como é que foi isso? Eu acho que era tão fácil fazer jogo que os caras resolveram já fazer dois e lançar. Bom, enfim, o jogo de nave, né? Que a gente, pela primeira vez também não sei, aí pode ser exagero. Mas geralmente jogos de naves daquela época era aquela navezinha lá embaixo, dando tiro em cima. Então, mas a ideia meio do Afterburn era quase como fosse fazer um simulador, só que já que o tempo lá não permitia isso, né? Aí acabaram de fazer uma... Aí saiu isso. Aí saiu o Afterburn. Saiu o Afterburn, isso mesmo. Aí saiu Afterburn. Com aquela visão... Só que não era ruim. Que era da ruim. Boa, uma visão, era da hora. Era uma visão como se tivesse na nave atrás. Na nave, né? Atrás, isso mesmo. É uma visão diferente com a jogabilidade de shoot'em up. De shoot'em up, mas era mó ruim acertar aquela mira ali, era mó bug. Aquelas naves muito longe, você não acertava mais ninguém. É, aquele ali era um bug fudido, porque tu tava atirando na nave com a mira e... O tiro ia fazendo curva, assim, caindo, você não conseguia acertar lá no fundo. Assim. Quer dizer, aquela mira era inexistente. É o poder do efeito 3D. Dando toquinho. É, você tinha que ficar atirando pra tudo quanto é lado. Rodando a nave na tela, assim, atirando. Eu lembro que eu tava dando toquinho pra chegar, porra, era foda, mano. Era um bug, jogo bugado. Mas mesmo assim, esse jogo era tipo uma emoção. Você já começava a ser aquela trilha sonora, aquele. É diferente, som, assim. Né? Diferente. É, você já ficava só. E ele era veloz, assim, já que a nave tá meio colada assim na tela. Assim. É, o bacana é que eu achava quando tu virava a nave, o cenário meio que rodar, ia contigo, né? Rodava. Aí você sentia uma sensação de velocidade, era assim. Era muito louco. Velocidade, Tinha, o arcade original era tipo uma cabine mesmo, assim, né? Do arcade não. Cheguei era, era tipo uma cabinezinha mesmo, assim. A SEGA sempre os jogos dela fazia, né? Caprichava, assim. Pô, o Chan mesmo foi essa questão da visão que a gente tinha, né? Os gráficos bonitos pra caramba. E a parada era assim, era muito veloz, isso, cara. Então, e a música comendo solta, assim, aí você ficava no maior clima. Acompanhava o clima, E virar a tela, tu virava tudo. Não era aquela coisa parada de nave que a gente tava acostumado. É, porque não, as outras naves só iam pra um lado e pro outro. Ali você virava a nave e a tela ia rodando, assim, o barato era rodando, o bagulho era doido, tu ficava meio tonto, né? Era realmente tu piloto sentir, o negócio era tu sentir dentro da nave. Eu joguei muito isso do Flipper. Era bolado como é que um troço 2D, tosco. Pô, se for olhar o vídeo, o gráfico era tosco, mas cara, ainda te dá uma sensação de imersão interessante. O bagulho era louco mesmo. E o tio, fechar com chave de bosta no nosso podcast. Sinta o seu último jogo aí. Último jogo é o pioneiro de uma franquia, né? Street Fighter 1, talvez o primeiro jogo de luta da Capcom, isso requer um estudo. Mas é o pai de uma franquia que todos nós conhecemos hoje, Engine, que no começo tinha uma jogabilidade horrível. Nossa, nem dá pra considerar jogabilidade aquele negócio ali. Um Shoryuken que ele matava, um Hadouken que você saía na quase que por milagre. E tem alguns fatos curiosos, como a primeira leva do arcade, que o botão era de pressão, e só depois a Capcom criou o modo de 6 botões. Cara, você se lembra também o Fly, assim, da máquina, o Pulse, assim, que era tipo um carinha mais que dando uma voadora, assim, no Street Fighter. Voadora, era, eles tinham uma pegada meio beat-up, né, naquela época. Eles não estavam acostumados com isso. Não, mas na verdade, esse jogo, eu acho que eles fizeram tudo com beat-up, só que falaram assim, mano, quem se instalar a gente fechasse a tela aqui e botasse um pra lutar contra o outro? Aí eles só fecharam, assim, era pra ser um beat-up isso aí, com certeza. E a máquina tinha voz na época, né? Eu não abriu outra máquina que tivesse, tipo, voz, assim. Tipo, você ganhava do cara, o cara dizia alguma coisa lá. Não, peraí, mas a voz também, misericórdia, tu entendeu alguma coisa? Não entendia nada. Mas que não sabia inglês. A voz era ineligível. É, mas tinha, não, realmente. O jogo também tinha voz. O personagem, pô, eu tô me enganando. Esse jogo, pra mim, teve algumas importâncias. Foi o fator histórico, foi o pai do Street Fighter. Foi o início de tudo, né? A ideia surgiu. A ideia, né? Porque todo mundo copiou. Enfim, se não fosse esse jogo, não tinha nem o 2 e futuramente o próprio 5, né? Caraca, o 2 foi um salto, mas um saltão assim, tipo assim, céu e inferno. E anos de saltos também, né? Não, é aquele negócio. Os caras primeiro... Nada a ver, maluco. Os caras primeiro tiveram a ideia, beleza. Aí aquele negócio ali foi... evoluiu. Porra, mas evoluiu muito. Evoluiu muito, muito. É, mas o primeiro ainda tem um embriãozinho ali, né? Você tem Speedwagon, você tem o Bird, Sagat, tem o Adam, o Gen, Sagat, o Balrog, o Gen. Tem o Bird, Bird também, também tem. Do Alpha. O Adam, né? O Adam tem. Tem o Eagle. Tem um monte de personagens. Apareceu depois no Capcom vs SNK 2. Acho que todos que estão lá apareceram, né? Certamente alguma vez. Não, muitos foram esquecidos. Tem o Geek. Aquele Hetsu. Você lembra? Hetsu. O Ninja, né? É, o Ninja. Chamava Hetsu, né? Então, ele nunca apareceu. Não teve? Eu não lembro dele ter aparecido em outro lugar, assim. Não, muitos ficaram esquecidos depois. Cara, era muito tosco. Era muito foda aquele. Você lembra? Os cenários também, assim. Eu lembro que tinha um cenário que já era parecido com o cenário do Ryu, assim, mesmo no 2. Assim, tinha aquela, o templo lá atrás. Não, tinha um templo. Mas nada lembra o Street Fighter 2. Não, tô falando que lembra o cenário do Street Fighter 2. Tô falando que foi aquela ideia do templo, assim, né? O único cenário que eu lembro assim mesmo é do Balrog. Eles meio que não andavam, eles davam saltinhos, lembra? Não mexia, assim, não tinha assim um movimento assim exato assim, das pernas se mexendo e tal. E fora, os comandos eram horrível. Tentava fazer qualquer movimento, tentava dar um Hadouken, tentava dar um Royal pra você ver. Meu Deus. Não dava. Por isso que eu falo. Você tinha quem que. Aquele negócio lá que o pessoal depois evoluiu, assim, a jogatina massa de ficar rodando e girando e batendo os botão que você vê, nasceu desse Street. Aí o pessoal ficava rodando e batendo desesperado pra tentar dar gol. Não, mas mesmo assim não dava, eu não conseguia soltar nada. É muito difícil. Nada. Eu já tentei depois. Era muito bugado. Muito tempo depois, assim, botando tipo em emuladorzinho da vida aí, tentar botar, tentar soltá-lo. Eu tentei. E não consegue. Pra baixo, você pra não consegue. Frente. Não consegue. Não dá, mas mano. Até pra vencer era complicado. O jogo não. O dano do jogo era desproporcional. É, era porque era limitado. É, isso mesmo. Limitado. Você batia, tipo, dava 30 golpes no inimigo, tirava meia barra. O inimigo te dá 3 golpes, te mata. Matava. É mó bagulho de é porque era 3 golpes certeiros. É, 3 golpes vitais nessa porra. Vitais, você que não sabe. Nossa, mas já era bizarro. Esse jogo tinha história, cara? Não lembro. Não, era Sagat o último chefe. Era o Sagat ainda sem a cicatriz. A contagem de tempo também dele era menor, se não me engano. Era tipo uns 30, 40 segundos, assim, você lembra? Não era 60, que nem a gente se acostumava. Caralho, eu vim conseguir jogar esse jogo mesmo. Foi naquela versão que fizeram melhor. Alguém jogou, né? Pra Capcom fazer um Street Fighter 2 anos depois. Muitos anos depois. Não, acho que não. Eu acho que teve alguém que pegou e viu a ideia e falou assim, mano, isso aqui dá pra fazer algo bom. Vamos fazer. Foi. Dá pra melhorar em muito. É, então, cara. Foi muito. Esse jogo saiu até pra PC Engine, se eu não me engano. É, mas aquele negócio é o que tinha, os caras tinham que lançar, né? Mas saiu, cara. O jogo... A Capcom pegar essa ideia, porque a ideia ia dar certo, né? Mas enfim, ele teve que existir por 2 surgir e ser o que é. Exatamente. É mais um jogo que só vale pelo contexto histórico, pela peça de museu que ele é. Uma grande maioria que a gente citou aqui, né? 87 foi um ano que essencial. Com exceção de Zelda 2. Não precisava ter existido. É um jogo que vale a pena só pra você conferir. Ah, o que era de Street Fighter? E só. Você confere 10 minutinhos no emulador. Pronto, não precisa de mais nada. Então, bom, pra finalizar isso aqui, falar alguns joguinhos, só vamos citar uns joguinhos curtos aí, só que eu acho que foi que foram feitos nesse ano, lançados nesse ano. São jogos que valem a pena. Pac-Mania. Pac-Mania, sim. Gauntlet. É, Gauntlet. Gauntlet é aquele tipo, você andava por uns labirintos, com a visão de cima. Exato. Mesmo. Que já saiu pra tudo que é plataforma, assim, toda você tinha, tipo, Bárbaro, Mago, né? Assim. É, isso mesmo. Nossa, eu lembro de ter jogado um Gauntlet 64 com Odiado, tá. É, no 64. Ah, é meio tosco mesmo, eu não gosto. Não, o Gauntlet mesmo foi um e acabou. É, esse 87 também teve o clássico Ancient Is Vanish, também, que é um RPG foda pra caramba, que tinha que estar nessa lista, né? É, eu nunca joguei nenhum, cara. Nossa, quem gosta de jogos Zelda, é aquela pegada, assim. Pô, teve esse ano também teve Wonder Boy, né, o clássico Mônica do Castelo do Dragão, né? É, Wonder Boy foi show de bola. Se não fosse ele, a Mônica não teria um jogo. Teve o Zillion também, né? Zillion, sabe? Pô, Zillion, cara, era foda do Master System. E 1 e 2, sabe, esse ano. 1 e 2. Mas, né, tipo, a Burn também, os caras tava tão apegado, falou, vamos fazer logo dois. Teve o clássico Super Hang-On. Ah, é, Super Hang-On. Pô, jogo de moto, né? Tinha aquele gabinete com uma moto. É, a marca original tinha a motinha lá, da hora. O carismático Galaga 88. É, Galaga 88. Galaga 88, é uma repaginada do Galaga daquele de arcade. É. Teve Dragon Quest 2 também nesse ano também. Continuação é o que eu falei. O jogo do Cisne, que ele nem lembrou mais de falar, ó. Fachada 2. Não, é, eu não vou falar porque ninguém vai saber. Vou fazer um review dele. Mas é um grande jogo. Que jogo é esse, assim, Fachada 2? É um jogo de adventure. Lembra um pouco de Castlevania, mas tem uma pegada meio medieval, tu pode fazer upgrade nas tuas armas, comprar arma, comprar coisa. É um jogo bacana, vale a pena. Ah, é, teve Operation Wolf também, é desse ano também. Operation Wolf é tipo Mercs, né? É, tipo Mercs, aquela tipo pegada. Tipo Warriors, essas coisas. É, isso, tipo Shock Troopers, esses jogos assim. Cara, eu joguei muito um jogo que tá aí nessa lista, que é o Rock. Eu joguei muito do Master, cara. Eu me lembro de alugar aquilo algumas vezes, assim. Eu adorava Rock. Eu não gostei desse Rock, não, mas não vai. É, depois eu sou o chato. Ah, então é isso, né, cambada? Acabou esse podcast. Vamos para a nossa leitura de comentários. Valeu! Começando a leitura dos nossos e-mails, comentários e sugestões e cartinhas e sinais de fumaça e afins. De Session, vamos lá, o que a gente fez essa semana? A gente teve nessa semana, né, comentário lá do Rogério Silva na nossa página, né, o Play, né? Achei bem legal o tema desse cast. Alguns jogos citados eu já nem lembrava mais que existia, foi muito bom. E tenho que concordar com o Cisne Negro. A introdução de Moonwalker era bem marcante. É, eu ia falar que concordar com o Cisne Negro tá sempre errado. Mas justamente o que eu ia falar. Eu ia falar assim, Vez, tudo bem, né? O ponto negativo do comentário só é concordar com o Cisne Negro, né? Porque, pô. Mas. E o pior ainda de tudo é que foi uma coisa que o Cisne falou que prestou, né? Falar que a introdução do Moonwalker era bom, né? Uma das raras vezes que eu falei que prestou. Olha só. Uma das raras vezes que ele fala. Olha só como que os caras falam de mim. Cara ouvinte, reclamem também, reclamem. Se tiver alguém que liga liga o comentário do Cisne, reclame. Se alguém dá a mínima reclame com R aqui, reclame aqui. A gente também teve, né, o e-mail do nosso camarada Wilson Jr. Grande Wilson! Grande Wilson, isso é sempre. E aí, fala aí, pessoal. Continuo ouvindo fielmente cada episódio de vossos programas quinzenal na rede mundial de computadores. Ironicamente, estou de férias e tenho jogado menos jogos e ouvido menos podcasts do que faço quando estou trabalhando. O especial do... Mas geralmente é assim mesmo, cara. A gente pensa que vai descansar, vai fazer o que gosta. Cara, eu não sei, mas desculpa, no meu trabalho eu não tenho tempo, eu trabalho. Não sei vocês, assim. Não, mas ele deve ter que dizer que, porra, mesmo trabalhando e tal, ele arrumava um tempo. Agora nas férias ele meio que se prendeu de tal maneira que não consegue. Ele falou que tá jogando menos e ouvindo menos podcast. Também tá jogando menos nas férias. É, tem gente que edita podcast no trabalho, né? É, pessoas que fazem isso. Não, mas e outra coisa, também esse que ele falou. Tem um amigo meu também que um dia comentou sobre isso, que ele falou que ele sempre, todo dia arrumava uma horinha assim pra jogar depois do serviço e tal, né? E quando ele pegou férias, ele ficou o mês inteiro e praticamente não jogou um dia, não arrumou tempo pra jogar, mano. O e-mail dele continua, né? O especial da E3 foi bem bacana, e nesse último, sobre jogos baseados em filme, faltou a citação ou homenagem do nosso querido Satoru Iwata. Imagino que isso deva ter acontecido por causa do delay entre gravação e edição de áudio. Aí chicoteio o Dissection e manda ele editar isso aí mais rápido. Aliás, notei o atraso da última publicação, mas já foi explicado que a galera estava sem internet e tal. Então, mas é, foi isso mesmo. Imprevisto já acontece. Não, é, então, né? Foi isso mesmo, que na sexta-feira o nosso podcast já estava pronto, só que aí a gente estava esperando ele para lançar na terça, né? E o Satoru Iwata, ele morreu no sábado, né? É, o Iwata morreu no sábado, então... É, sábado à tarde, né? E aí a Nintendo meio que divulgou já praticamente no domingo, né, a notícia. Aí foi no domingo e repercutiu mesmo o Mundial, assim, na segunda, assim, sobre isso, né? É, eu vim saber na segunda com vocês. E aí, né, ele ainda continua falando sobre o último episódio, né? Um adendo ao último episódio. O ex-diretor e criador da série Metal Gear, Hideo Kojima, é muito fã de filme e aplica diversas técnicas cinematográficas nos jogos que ele dirige. Apesar de não ser baseado em filme específico, a série faz homenagem a vários clássicos, como muitos dos personagens foram inspirados em atores reais, e pra quem gosta de ler e ouvir conversas no codec, existem várias referências e piadas, easter eggs de filmes por lá, principalmente em conversas com a paramédica ou o Major Zé. Enfim, é um fanservice pra quem é cinema. Uma das minhas séries prediletas. Abraço e continue com o bom trabalho. Ah, o Kojima, a impressão que eu tenho é que o sonho da vida dele era fazer um filme do 007. Do 007, né? É, ele já falou que, né, sempre, diversas vezes, que ele queria ser diretor e tal, né? Eu não lembro dele ter falado de algum filme específico, mas eu imagino. Eu lembro que uma vez eu vi no YouTube o cara falando disso aí. Se você olhar as obras do Kojima, você vai ver. Ele queria trabalhar, fazer filme, essas coisas. O jogo deve ter sido um acidente da vida. Não, mas ele já falou diversas vezes que ele tinha vontade mesmo de ser. Diretor e tal, né? Mas virou produtor de jogos, né? Mas... Quis o destino que ele fosse. Então, mas eu imagino que se ele fosse fazer um filme, alguma coisa, eu acho que ia ser tipo na pegada 007, não sei porquê. Cara, o que eu conheço de cinema japonês, ou são um negócio muito tosco, muito trash pra TV, assim, tipo, que o protagonista é o cantor, né, que tá bombando na época, ou um troço trash, assim, ou é, sei lá, o Kurosawa. Não, pra mim, eu nunca vi meio termo, sabe? Nunca vi um filme mais ou menos. Que ou é isso, cara, mas... O Godzilla merece uma menção. O Godzilla é muito ruim, não, pelo amor de Deus. Não. É um filme. Ah, não, Godzilla é da hora, Godzilla é legal. Godzilla é um filmaço. É, cara, é porque o Rômulo não gosta de. Roupa de borracha. Mas tu já viu um ano daquilo? Vocês estão falando do Rômulo pra Fio. É, vamos. Só quero dizer uma coisa. Imagina o Kojima fazendo uma porra de um filme de espionagem desse Nike, com roupa de borracha e o caralho. É só você imaginar o Fuga de Nova York com o filme do Rambo. Pronto, você tem o que o Kojima queria. Não, cara, é o Fuga de Nova York no Japão. Ia ser muito trash. Acho que não. Não vamos desmerecer o cara. Então, a gente também, né, teve comentário do nosso camarada Wild Wolf, né? O Romulo falou que tem jogo ruim de filme só no PlayStation 2 em diante. Vai jogar Indiana Jones ou Atari. O duro de matar de Nintendinho, vocês sabem, é de nada. As pérolas estão nos antigos. E jogos dos Caça-Fantasma ou do Mega Drive era legal. Tive o prazer ou o desprazer de ter jogado a versão melhorada do primeiro jogo, só que pro Master System. Aquela do Nintendinho chega nem perto. É triste. Aí, no mais, ótimo cast. É, show de bola. É, realmente antigamente tinha bastante jogo ruim, mas. Já passou, né? Foi o. Não, antigamente só tinha jogo ruim. Aliás, antigamente tinha muito jogo bom, mas tinha alguns jogos ruins também. Do PS2 pra frente era tudo desgraça. Tinha um jogo difícil. Era um milhão. É, mas a quantidade de jogo também tinha no PlayStation 2, né? É difícil também ter tudo bom, né? Então, 70% ia ser ruim, mas, mesmo. Não, cara, era difícil achar um que prestava. É. Então, mas. A gente também teve comentário, né, do nosso camarada Fish, né? O Rei Leão e o Aladdin de SNES colocaria na lista dos bons. Ghostbusters de 2009 foi citado e é um dos meus jogos favoritos. E de piores, coloco o último Star Trek que saiu, que mesmo me esforçando não consegui jogar até o final, mas acho que não supera o Dirty Dance. Dirty Dance. Cara, eu ouvi o podcast hoje e fiquei rindo daquela merda. Aquele jogo é muito ruim, pelo amor de Deus, cara. Pior que pior que depois eu vendo assim, o jogo é... Nem é jogo aquilo lá, mano, o bagulho. Não dá pra chamar de... Eu não sei. É uma desgraça. E outra, e também esse comentário do Fitch, né, ele comentando sobre o Star Trek. Eu até já tinha comentado, né, com ele, né, sobre isso, que esse jogo, se você jogar ele em cooperativo, ele fica legal, assim. Ele tem um copy bem legal, assim. Eu nem vi esse jogo, cara. Ele é um jogo que foi baseado baseado no último filme de Star Trek, aquele que saiu. Você lembra? Esse último praticamente que saiu. Passou batido. É, assim. O filme passou batido e o jogo também, né? Não, tá maluco? O filme foi um puta de sucesso pro caralho. O último filme? O jogo que sim. Ah, eu não acho que foi sucesso, não. Teve dois já, né? É, já teve não, depois da sequência. Não, eu acho que não, sei lá. Então, mas eu sei que o jogo em si é meio fraquinho, mas você jogando ele em cooperativo é bem legal, né? Que aí um joga com o Spock e o outro joga com o Kirk. É legal, assim, você joga até o final, assim, vale a pena. Também é aquela coisa, né? Sobre os jogos do Rei Leão e Aladdin, a gente não comentou, né? Porque o nosso host, o melhor host de todos os tempos do nosso podcast, ele esqueceu de comentar que a gente só ia falar de jogos baseados em filme, né? Que animações, essas coisas já deixaram até pra depois, né? Então ficou meio vago isso, né? Mas por isso que a gente não citou o Rei Leão, Aladdin. É, vocês também nunca citaram, botar a culpa toda em mim, né? É lógico, é o melhor host de todos os tempos do podcast, né? Não podia esquecer disso. Então faz melhor, então. Faz melhor. Tá bom. Ótimo. Beleza, então. Mas é, não, depois a gente vai fazer. Depois a gente pode fazer um debate só com desenhos animados, só, sei lá, séries, um diabo que seja. Mas isso tá nos planos. Então, a gente também teve, né, comentário do camarada Slash Zero. True Life do Super Nintendo, eu joguei bastante. Pra mim, o jogo era foda. Porque a gente só deixou ele nesse jogo nas considerações, né? Considerações, é um jogo bom. Pois é, depois que eu vi o post dele, eu lembrei desse jogo. E esse jogo tava nos que eu ia falar, só que aí que foi ficando gigante, né? A gente teve que cortar, né? É, foi falta de tempo. Eu gosto pra foi caramba de True Lives, eu joguei muito. Eu também, porra, muito bom. Eu esqueci completamente esse jogo, completamente. E o filme, olha isso. É, o filme é épico. É, o filme é épico. E pra finalizar, né, a gente teve comentário, né, do camarada, do nosso camarada, né, e mais do que não, camarada do Guilty, o Emerson, né. Aí ele comenta: Dick Tracy do Nintendinho era divertido, pelo menos para mim. É, não, Dick Tracy era bom também. Também outro jogo que eu esqueci completamente. Eu colocaria fácil. Eu não lembro desse Dick Tracy desse jogo. Que isso, cara. Não lembro, eu também não lembro, não. É. O Dick Tracy, do Capa Amarela e Detetive. Não, eu lembro que é Dick Tracy, eu não lembro do jogo. Era um Adventure. Então, saiu até pra. Tinha pra Mega também. Saiu pra todas as plataformas, se não me engano. Era um jogo de aventura. Depois vocês jogam no YouTube e vocês vão ver como que é legal. Eu não lembro, não. Bom, é bom, é bom. O joguinho era bom. Eu não lembro, fui eu que citei o jogo, né? Nem lembro. Não, a gente nem passou nem perto. Minha cabeça nem. Eu também. Eu esqueci, mas. E como esses dois, com certeza deve ter tido outros que a gente esqueceu também. Não tem como lembrar de tudo. Beleza, então. Foram esses nossos comentários do episódio 9: Jogos baseados em filmes. Continue sempre comentando. Ah, com certeza, né? Sua opinião é muito importante para nós. Comentário é o que mantém a chama acesa. Ainda mais com o nosso fluxo de e-mail. Que o senão o Sérgio vai começar a pagar. Uma vez que a gente erra na vida, o pessoal esquece. Nunca mais esquece isso, né? Tá bom, mas galera, comentem, mandem e-mails, ajudem a gente. Precisamos de ideias para novos episódios. Volta e meia a gente fica brigando para saber qual o tema do próximo podcast. Mas com a ajuda de vocês, talvez a gente brigue menos. É, facilite um pouco a nossa vida, né? Porque tá um pouco complicado. Sei lá, o que vocês querem ouvir a gente falando? A participação do pessoal é sempre bem-vinda, assim. Não tenham medo do Rômulo. Cisne, onde é que o pessoal consegue mandar mensagem pra gente? Vocês podem encontrar a gente através do Facebook, www.facebook.com/neoplaypodcast, através do nosso site, neoplayerpodcast.blogspot.com.br, através do Twitter, _neoplayer_, ou através do YouTube, Neoplayer Podcast, através do nosso fórum, neofighters.info/fórum. É isso aí, galera. Finalizando o nosso podcast, Cisneiro vai escolher a trilha sonora de hoje. Vou escolher então a abertura de Nightmare Creatures 2, Rob Zombie, Demonoid Phenomenon. Bom, então galera, então valeu. Pessoal, obrigado pela presença. Semana que vem não, né? Daqui a duas semanas estamos de volta. Então, tchau. Aê! Valeu. Esse episódio é dedicado a Satoru Iwata, 1959 a 2015. Descanse em paz.